Outubro, como todos os anos, devem saber, está comemorado o Dia Mundial das Cidades. No dia 31 de outubro vai ser comemorado o Dia Mundial da Habitação, dia 3, e dia 31 vai ser comemorado o Dia Mundial das Cidades, e consequentemente, no dia 17 a 21, vai acontecer a Conferência para o Habitat 3, que vai definir a próxima agenda sobre desenvolvimento urbano para os próximos 30 anos. Portanto, é um pouco nesse introito que a ANAP também tem estado envolvido em fazer alguma campanha no sentido de incorporar algumas das abordagens que tem na agenda do Habitat. Por acaso, houve algumas iniciativas internacionais e nós, de forma tímida, não em grande dimensão, também tomamos algumas iniciativas para que o tema direito à cidade pudesse estar na agenda que vai ser discutida na Conferência de Quito no Equador. Portanto, nós vamos realizar hoje essa reflexão, mas ao mesmo tempo há uma equipa, creio que tem estado a ouvir pela rádio, uma equipa do governo que já foi para a conferência. Enquanto eles estão lá, nós aqui continuamos as nossas reflexões e vamos esperar os resultados que virem daí para depois vermos, em termos de implementação, como é que algumas das coisas se podem aplicar na nossa realidade em concreto, usando o velho parâmetro de que pensar global e agir local. Portanto, nós temos praticamente três temas. O primeiro tema vai ser apresentado pelo Sr. Alan Kane, que é o diretor da DW, e tem participado desde a primeira conferência do Habitat 1 até esta que vai acontecer, também vai estar presente, e conhece muito sobre o histórico e o sentido das conferências. Então vai dar uma panorâmica do que foram as conferências e os temas que foram abordados, mas também vai falar um pouco da campanha sobre o direito à cidade, que houve para ter um pouco a lógica do tema que temos hoje, né? Para além do tema direito à cidade, nós incorporamos a componente inclusão e oportunidades. A expressão inclusão, se formos ver nos objetivos, nos ODS, né, que são os Objetivos Sustentáveis, vamos encontrar nessa expressão, inclusão. Inclusão no sentido de que a cidade é para todos, né? É para todos. E oportunidades para todos os cidadãos também, em termos de oportunidades econômicas e outro tipo de oportunidades. O segundo tema vai ser apresentado, então, pelo Sr. Muta Pascoal, ele que é o coordenador da Rede Pobreza Urbana. E o terceiro tema vai ser apresentado pelo Sr. Augusto André, ele que é o ativista de direitos humanos da SOS Habitat. Para sem mais delongas, eu vou pedir então ao Sr. Alan para ocupar a mesa do presídio e o Sr. Hugo Batista, que vai então moderar os três temas. Em termos de metodologia, vamos fazer os três temas em seguida e depois vamos abrir a discussão. Mas nós não queremos fazer esse espaço muito formal. Quer até nas instituições que vieram em nome do governo, a academia, a organizações da sociedade civil, vamos tornar o espaço mais interativo possível. Não estamos aqui para só ouvir, vamos dar as nossas opiniões, contributo, quer como cidadãos, como ligados a qualquer instituição. Então vai ser um pouco essa a metodologia para o nosso encontro. Já então peço ao Sr. Público, por favor, e Sr. Alan, para ocupar os vossos lugares. E também quero agradecer já a todos quantos se juntaram a nós. Eu sei que tem aqui representantes das administrações municipais, está aqui no Cazenga, Viana, está aqui também alguém a representar os Getrux, que é o gabinete de qualificação em Convenção Urbana do Cazenga. Agora é só Cazenga, não é? Antes era Cazenga, estamos ali na Chela, agora é só Cazenga. Tem aqui também representantes, o representante da UN Habitat, o Sr. Tomás, e seus colegas, muito obrigado pela vossa presença. Sei que tem aqui pessoas também do Ministério da Justiça. Nós recebemos uma confirmação que a senhora Procuradora Junta Maria, não sei se está a caminho, se está a vir efetivamente, mas de qualquer forma vamos aguardar. Tem aqui pessoas da faculdade, estudantes, professoras, Lina Breno, Catarina, obrigado pela presença. Tem aqui também os nossos colegas da sociedade civil, a Tia Maria, da rede de pobreza e a rede do gênero, o Sr. Pedro Branquima. Bom, não vou citar todo mundo, mas muito obrigado a todos pela presença. Espero que tenhamos um bom debate, então. E possamos também tirar aqui algumas lições, experiências ou recomendações que podemos depois utilizar às instituições, né, responsáveis. Também esse é o objetivo. Obrigado. Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Como moderador deste workshop, eu sou o Pupi Batista, trabalho para Development Workshop. Para além do primeiro projetor que eu tenho aqui em frente, eu vou fazer como debate num único painel. Gostaria de chamar e apresentar os outros dois apresentadores, o Sr. Augusto André e o Sr. Murta Pascoal. Faço, por favor, juntem-se a nós. Pode fazer uma única apresentação e depois eles continuam com o trabalho deles. Ok, bem-vindos. Como já foi anunciado, o primeiro tema vai ser apresentado pelo Sr. Alan Ken. O Sr. Alan Ken, à minha esquerda, é o diretor da Development Workshop. Ele é arquiteto urbanista que tem estado engajado por vários anos em questões das cidades, questões de urbanização. O tema dele vai ser Campanha Mundial do Direito à Cidade. Cidade para todos. O segundo tema será a participação dos cidadãos nas políticas habitacionais, desafios das habitações nas áreas periurbanas de Luanda. Invertemos um pouco o que estava na agenda. E este tema vai ser apresentado pelo Sr. Murta Pascoal. O Sr. Murta Pascoal é membro da rede de luta contra a pobreza urbana, é formado em ciências sociais e tem uma longa experiência em facilitação de processos de desenvolvimento e dinâmicas com organizações sociais ao nível do país. O Sr. Murta é o primeiro à minha direita. E o Sr. Augusto André, o meu vizinho à direita, vai apresentar o tema A Proteção do Direito à Habitação em Angola. Que desafios? O Sr. Augusto André é ativista da organização SOS Habitat. Também tem estado por muitos anos a trabalhar nas questões de habitação no contexto angolano. Estes são os três ilustres conhecedores da matéria de habitação, cidades e urbanização, que é o tema que nós vamos discutir. E para já, acho que por causa da configuração da sala, para não perder a oportunidade de assistirmos, vamos dar o espaço ao primeiro apresentador, o Sr. Alan Ken, e nós podemos tomar os nossos lugares do outro lado, para também assistirmos o slide. Sr. Alan Ken, faz favor. Prefere apresentar daqui ou daquela lado? Parece que... Eu vou tentar ficar aqui. Mesmo okay. Não posso ver os slides, mas vou contar sobre os meus colegas para fazer a mudança de slides. Então pronto, vamos lhe acompanhar. Faz favor, tenha a palavra. Obrigado, Sr. Kupi. Eu vou apresentar o primeiro tema, é sobre a campanha de luta para adotação do direito de cidade na nova agenda urbana da Habitat 3. O que eu quero fazer aqui nos painéis é mostrar realmente a sequência das conferências ao longo do mais ou menos 40 anos, hein? Que produziu realmente uma série de... que foram utilizados realmente para a elaboração das políticas e convenções internacionais. E eventualmente os próprios leis internacionais. E a primeira conferência foi organizada em 1972. Eu assisti com um estudante na altura, e a segunda conferência bastante importante, que foi a primeira desta ronda das reuniões da Habitat, de conferências Habitat, foi organizado em 1976, poucos meses, em junho naquela ano, poucos meses depois da independência da Angola. E naquela conferência o DW participou, e ali onde encontramos a representação do governo da Angola, e fomos convidados para vir para a Angola, e estivemos engajados ao longo dos últimos quase 35 anos neste processo de urbanística cá em Angola. E logo vais ver uma série de conferências e vamos fazer referências de algumas destas conferências nesta apresentação. Mas a última, que vai acontecer na semana que vem, está em Quito, Equador. É a terceira conferência da Habitat, que acontece cada 20 em 20 anos, sobre desenvolvimento urbano sustentável. A primeira conferência, como mencionei, foi Habitat 1 em Vancouver, em Canadá. Em Habitat 1, como mencionei, o DW encontramos com a nova missão angolana que assistiu aquela primeira conferência, e fomos convidados para vir para Angola. E o que surgiu daquela conferência foi a Declaração de Vancouver, ou a Declaração do Habitat 1. Esta declaração colocou assentamentos humanos como um instrumento para desenvolvimento sustentável. E foi colocado junto com o meio ambiente, com focos principais para a promoção do desenvolvimento sustentável. A conferência promoveu o planeamento, a regularização das cidades, das terras, a proteção do ambiente, integração das mulheres nos processos urbanos, reduzir os conflitos entre zonas urbanas e rurais, participação das comunidades, a ideia de serviços com um direito, serviços urbanos com um direito fundamental humano, e discutiu realmente a função de terras e a visão na altura foi de ver a terra com um sujeito controlado numa maneira pública, com um engajamento grande dos governos. O que surgiu na Declaração do Habitat 1 realmente pode ser criticado, porque foi visto pelos observadores mais como uma lista dos problemas do que realmente um plano de ação. E não realmente estabeleceu na altura mecanismos realísticos para realmente resolver uns dos problemas fundamentais do pobreza urbana. Um dos problemas na altura relacionado com a evolução do agenda de habitat 1 foi lembrar-se que naquelas anos de 70, 100, houve grandes ideologias entre o leste e o oeste. Foi no, numa altura de Guerra Fria. O que surgiu foi uma série de declarações, mas pouco tentativa realmente de avaliar o desempenho dos governos em aplicação destes princípios. Mas foi a primeira passo. A conferência seguinte foi a Cimeira da Terra em Rio de Janeiro em 1992. Não sei se estamos, o slide está, porque não posso acompanhar o que está nas crentes, mas esta conferência foi bastante importante, que estabeleceu a visão de desenvolvimento sustentável para habitat humano. E, mas ainda os compromissos assumidos foram aplicados de uma maneira voluntária. Mas o que surgiu no Rio de Janeiro foi, de facto, um plano de ação. Isto é um pouco diferente do que o resultado do Vancouver, onde saiu realmente umas declarações, mas o Rio de Janeiro produziu realmente um plano de ação que incluiu uma visão socioeconómica, um plano para conservação e gestão de recursos naturais, um compromisso para reforçar o papel dos grupos, juventude, mulheres, ONGs, autoridades locais, e também criou um mecanismo financeiro para promover realmente o plano. Isto foi um passo positivo na evolução dos conferências, dos compromissos. A conferência seguinte, em 1996, foi a Cimeira das Cidades, isto é, Habitat 2, que aconteceu em Istambul. E o que surgiu em Istambul foi um compromisso universal para a direito de habitação adequada. A participação das autoridades, os municípios, etc., e não só os governos centrais no processo, e o consenso foi atingido, mas o Habitat 2 teve um foco principal para os países do Sul. Não foram realmente compromissos globais, foram planos realmente para ultrapassar os problemas nos países menos desenvolvidos. Mas um dos princípios incluídos foi a democratização dos processos de planeamento, a primeira discussão à volta de parceiros públicos e privados, e também engajamento da sociedade civil, ONGs, e os níveis de governação local. O Habitat 2 produziu realmente compromissos, por exemplo, à volta da boa governação direitos de terras e abrigo. Mas, para a primeira vez, as organizações e instituições dos de governação local, as ONGs, federações, parceiros de sociedade civil, tiveram um lugar na mesa, conseguiram de participar, mas não com o poder de voto, mas foram convidados para intervir e discutir realmente nas discussões à volta da evolução das políticas. O que surgiu da conferência foi a declaração Agenda da Habitat, onde foi indicado realmente, nas palavras, pleno direito de habitação adequada, proteção dos moradores contra expulsões forçadas, empoderamento das mulheres, principalmente no direito da herança de propriedade e terras das mulheres. Um plano de ação foi elaborado como um prazo de 20 anos. E esta Habitat Agenda teve força de lei internacional suave. Este conceito de lei internacional suave indica a obrigação de cada país que assinou o acordo de pôr as suas leis nacionais na linha, os princípios da convenção de ser incorporado nas leis nacionais de cada país. So, isto é realmente a importância daquela ciclo das conferências, porque produziram a oportunidade de chegar num consenso sobre direitos internacionais, direitos humanos internacionais, neste caso, direitos urbanos internacionais. E o próprio Habitat foi mandatado para apoiar os governos na implementação deste plano da Habitat, da Agenda da Habitat. Slide seguinte, a Agenda da Habitat tem uma série, eu não vou detalhar todos estes compromissos, mas são grupados em termos de direitos ligados com a posse de terra, direitos ligados com governação e participação dos cidadãos, comunidades, na evolução das leis. Slide seguinte. Direitos de habitação, de alojamento, e direitos de serviços básicos, hein, com água, saneamento, etc. A Agenda da Habitat foi produzido. Posso dizer que a sociedade civil internacional foi bastante feliz com o resultado do Agenda da Habitat, porque participaram na evolução e na produção daquela agenda. Mas uma preocupação que também, na base da experiência dos acordos anteriores, foi a maneira de implementar, a maneira de realmente encorajar os governos a implementar estes compromissos. E ali foi criado um sistema de monitoria dos compromissos. E a própria agenda tomou um compromisso para acompanhamento do processo de implementação, mas não foi criado uma estrutura, uma entidade independente para avaliar a responsabilidade dos próprios governos na implementação. Isto foi mais um papel do Habitat, numa maneira, através dos programas de assistência técnica e monitoria, de encorajar, sem ter a poder de forçar a implementação do agenda da Habitat. Em termos históricos, logo surgiu os compromissos. Podemos acompanhar agora, temos um ecrã para nós. A publicação no ano 2000 dos compromissos, dos metas do milênio. Os ODMs, de facto, raramente mencionou a questão urbana. Foi incluído um pouquinho escondido hein, nestes ODMs um compromisso de melhorar a vida de 100 milhões dos habitantes nos bairros degradados, equivalentes aos secos. A UN Habitat garou estes compromissos e slide seguinte criou um mecanismo chamado o Observatório Urbano Global para acompanhar a implementação dos ODMs relacionados com a urbanização. O Habitat, junto com os parceiros, elaborou uma série de indicadores sobre cinco indicadores sobre água, saneamento, direito de terra, situação habitacional, densidade populacional, com indicadores para acompanhar a implementação dos ODMs. O Observatório Urbano Global montou em várias regiões, em vários países, antenas para produzir dados para os governos e para fazer a monitoria da implementação daqueles compromissos. E Angola foi um dos países onde uma destas antenas do Observatório Urbano Global foi montada. Nosso colega, o Dérito, está a entrar agora, vai recordar que o próprio programa do Sistema Nacional de Informação Territorial foi montado no âmbito do Observatório Urbano Global e ajudou o governo e várias instituições na monitoria daquelas cinco indicadores. Sim. Em 2012, 20 anos depois do Rio, da Conferência do Rio, foi lançado a Convenção do Rio mais 20, onde a foco de discussão foi a volta de um novo jogo dos compromissos, das metas internacionais, chamadas as metas de desenvolvimento sustentável, foram discutido, lançado, pelo menos a resposta dos metas foram lançados em Rio de Janeiro. Com uma visão um pouquinho diferente dos ODMs e do Agenda da Habitat, com uma visão de ser aplicado num nível global. Hein? Não são indicadores só para os países do Sul, mas são metas que pode ser utilizado em qualquer país do mundo, no mundo. Foi uma tentativa de engajar todos os países na evolução e implementação dos STMs. O seguinte? Não, o anterior. Yeah. Não, o seguinte. É, ali, yeah. Foi no fim, depois de uma discussão prolongada e várias campanhas para ter metas incluídas, incluindo nós fomos engajados junto com o Habitat e a coligação do Habitat da sociedade civil, para acertar que os metas vão ter mais um foco sobre a situação urbana. E o resultado foi em, acho que, 2015, publicado a lista final, que incluiu, em termos do meta número 11, uma meta para o desenvolvimento urbano. O nosso colega, amigo Tomás Ramalho, fez uma apresentação sobre metas urbanas a semana passada e a apresentação está disponível para os que não estavam presentes nesta sala. Né? Está no nosso website e está no site do Habitat também. Mas, em princípio, o compromisso foi para fazer cidades e sentimentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Não. Anterior. Voltar? Sim. Chegamos hoje com a arranca nos próximos dias do Habitat 3 em Quito, Equador. É a terceira conferência dos Nações Unidas para neste caso é sobre a habitação e desenvolvimento urbano sustentável. Vai arrancar na próxima segunda-feira e continuar até dia 20 de outubro. O compromisso é de construir uma nova agenda que vai ultrapassar um pouquinho os objetivos do Millennium e Agenda da Habitat, mas construído na base disso e com visão de lançar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável urbano até 2030. Dentro a negociação à volta do a nova agenda urbana que será adaptado em Quito na semana que vem, surgiu na sociedade civil um movimento para fazer a advocacia para a inclusão do princípio do direito da cidade no, nos compromissos da nova agenda da Habitat. O conceito de direito da cidade surgiu em 1968. A filósofa francesa Henri Lefebvre escreveu um livro sobre o assunto. E foi mais popularizado em termos do concretizado no Estatuto de Cidade do Brasil em 2001. Não de Brasília, mas do Brasil. Desculpe, isto é um erro. E a coligação internacional da Habitat, que é uma coligação das organizações de sociedade civil que faz uma advocacia junto com o Habitat, o Fórum Social Mundial e a União dos Governos Locais juntaram a tentar defender as ideias de, ou o princípio do direito de cidade ser incluído na nova agenda da Habitat. Há uma série de discussões ao longo dos anos que, de facto, produziu a última versão do plataforma de direito da cidade, mas, seguinte, está baseado nos princípios como a promoção das cidades inclusivas, hein? De quebrar aquele muro entre as zonas de cidades para os mais ricos e os mais pobres, hein? Para criar cidades inclusivas, hein? E também esta plataforma foi lançada em 2014 no Fórum Social e incluir temas-chave com a direito humano e a consideração da cidadania urbana inclusiva, a direito de participação em termos de governação local, direitos de terra e o papel importante do sector informal na economia da cidade. Quando olhamos em termos um pouquinho abstracto, direitos humanos, direitos democráticos, mas com a visão de olhar estes direitos em termos territorial, em termos de ocupação dos espaços físicos, hein? De partilhar ou ter acesso dos, numa maneira mais justa para os serviços urbanos. E também combater a exclusão social dos grupos vulneráveis. Uma outra maneira de projetar isso é olhar para os seus princípios de função social, de propriedade das terras na cidade, ou a gestão democrática, isto implica a consulta e participação dos cidadãos na governação, democracia, gestão sustentável, e direitos humanos relacionados com a cidade. Uma outra vez, a visão de produzir cidades mais inclusivas. E a advocacia para a agenda de incluir o direito de cidade na nova agenda da Habitat foi baseado numa consideração que os mecanismos anteriores não tiveram suficiente força para os afetados, os grupos vulneráveis, realmente ter uma palavra no monitoria destes direitos. Uma visão de cidade para todos e inclusão do, principalmente dos grupos de interesses, comunidades e grupos vulneráveis, hein, no implementação do novo agenda. Direito global para a cidade tem que ser claramente articulado no novo agenda urbana e deve afirmar a contribuição fundamental das mulheres na economia informal das cidades e a contribuição destes grupos e os grupos vulneráveis no desenvolvimento sustentável das cidades. Recomendações seguinte, acho que vou passar mais. Os outros princípios incluídos garantir a segurança da terra, reconhecimento social da função das terras. Em termos das terras, será aproveitado para capturar os valores que podem ser utilizados para financiar serviços urbanos, promover mecanismos para financiamento sustentável da habitação, e suportar a evolução dos níveis locais, principalmente nos municípios e de governação. Slide seguinte. Não, o que, de facto, eu acho que vou concluir aqui com a informação que, de facto, este programa de advocacia deu resultados, hein? Nas Nações Unidas, em Nova York, em dia 9 de setembro deste ano, foi eliminado as últimas última resistência à inclusão do direito de cidade na agenda da Habitat. Numa sessão com portas fechadas em alguns países, foi resolvido as divergências entre as diferentes missões. Também do lado da sociedade civil, as organizações aceitou os compromissos que foram atingidos nas Nações Unidas em Nova York. E consideramos realmente isto como um sucesso, uma vitória para o direito de cidade ser incluído para a primeira vez num documento negociado no nível internacional. So, nós consideramos um grande sucesso desta campanha graças à participação de várias das organizações presentes nesta sala, neste momento. E, em termos de advocacia, junto com o governo de Angola, mas também a participação nas plataformas internacionais, onde Angola, a voz de Angola também foi ouvida. É uma indicação que, de facto, as forças coletivas realmente podem influenciar a agenda internacional. Princípios como a promoção dos direitos humanos, a função social das terras, igualdade entre os sexos, foram inseridos no novo agenda urbana. Para a primeira vez, o reconhecimento plenamente do direito de cidade está a ser recordada numa dos acordos internacionais. So, parabéns a todos que participaram neste processo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Alan Ken, pela apresentação. Eu quero relembrar aos senhores e às senhoras que este workshop está a ser promovido com o objetivo de trazer uma reflexão entre os diferentes atores e comunidades, de forma a partilhar conhecimentos, experiências e também identificar consensos que permitam uma convivência mais inclusiva e com iguais oportunidades de desenvolvimento. Como mencionamos em termos de metodologia, vamos ter um único espaço de debate. Agradeço que os senhores banqueiem as observações em relação à apresentação feita pelo Sr. Alan. Depois vamos entrar no espaço de debate e, para já, vou convidar o Sr. Mburta Pascoal, da Rede de Luta contra a Pobreza, para a apresentação do tema A Participação dos Cidadãos nas Políticas Habitacionais, Desafios das Habitações nas Zonas Periurbanas de Luanda. Sr. Mburta Pascoal. Muito obrigado e boa tarde a todos. Penso que para nós teremos apenas apresentar o que somos como Rede de Luta contra a Pobreza e um pouco da nossa experiência nessa temática, o que fizemos, o que somos, o que fizemos. Não é concretamente entrarmos no tema conforme foi apresentado. Mas neste tema nós queremos mostrar apenas os espaços de participação onde concretamente o cidadão, nesse município com quem nós trabalhamos, participa. E alguns desafios que queremos aqui apresentar. Queremos partir primeiro da Rede da Luta contra a Pobreza Urbana e o nosso lema, o nosso lugar, promovendo a participação do cidadão para o desenvolvimento. Nós pensamos que não pode haver desenvolvimento se o próprio cidadão não participasse do seu próprio processo. O que é a Rede da Luta contra a Pobreza? A Rede da Luta contra a Pobreza Urbana é uma plataforma de organizações da sociedade civil sediada nessas zonas urbanas de Luanda. Entre elas, congrega as associações, as ONGs, as organizações comunitárias de base, os grupos de jovens, grupos de mulheres. Em diferentes municípios em Luanda, tem essas iniciativas, esses grupos organizados, tem esse grupo, são chamados Rede de Desenvolvimento do Gênero, a nível dos municípios. Todos esses fazem parte da Rede da Luta contra a Pobreza Urbana. E nós tentamos apresentar a estrutura orgânica. Nós, nesse mecanismo de Luanda, estamos em 5 municípios. O distrito de Samizana, onde era município, hoje é distrito, mas estamos em Kazenga, em Viana, Samizana, Quilambaquias e Capuá. São os municípios com que nós temos as ações concretas da luta contra a pobreza. E nesses 5 municípios, temos as coordenações municipais. E temos no meio, como vê, o comando provincial, que é a coordenação provincial. E mensalmente temos encontro que reúne as coordenações municipais para montar as estratégias de atuação do nosso trabalho. E a estratégia de intervenção, o que concretamente fizemos? Nós, a nossa ação é baseada concretamente na monitoria do contexto da pobreza. Isto é, nós fizemos pesquisas, estudos sobre os serviços sociais básicos nesses 5 municípios que nós já apresentamos. Anualmente nós fizemos um estudo e todos os dias 17 de outubro, que é consagrado como Dia Internacional de Combate à Erradicação à Pobreza, nós organizamos colóquio onde nós apresentamos o estudo sobre esses serviços a nível desse município. Que nós pensamos, não podemos falar de cidade saudável, bem para viver, se não houver esses serviços sociais. Então, a Rede de Luta contra a Pobreza se dedica em fazer estudos, pesquisas sobre esses serviços. E nós também promovemos debates sobre a pobreza. E os debates que nós promovemos, não criamos espaço, mas aproveitamos os espaços já existentes nesse município, como fóruns municipais, conferências da sociedade civil e assembleias. E também influenciamos nos táxis. Porque nos fóruns nós convidamos o provedor de serviço, convidamos as autoridades locais, no sentido de podermos debater, discutirmos em conjunto os problemas que afetam os próprios municípios. Nós pensamos como rede que, criando esse espaço, estamos a promover a participação do cidadão nas políticas públicas ou nos problemas do dia a dia do seu município, porque eles vivem. Depois de apresentarmos que somos o que nós fizemos como rede, queremos entrar agora sobre o tema que me foi sugerido, sobre a participação do cidadão nas políticas habitacionais e os desafios. Sobre a participação, nós falamos que a participação do cidadão não é algo imaginário ou uma graça, mas sim algo constitucional. Isso está consagrado na Constituição da República de Angola e nas leis ordinárias. A questão da participação está a partir mesmo da nossa Constituição, que nós devemos participar. E nessa questão da participação, nesses 5 municípios com quem nós trabalhamos, nós encontramos 2 espaços. Tem um espaço institucionalizado, que são os CADs, que são os Conselhos de Exploração e Concertação Social. Temos os Conselhos da Juventude, temos os Conselhos da Família. São espaços institucionalizados. E além desses 3 espaços, também temos os espaços da iniciativa da comunidade, que são os fóruns e as conferências da sociedade civil. Nesses 5 municípios, cada município tem o que chamamos de Fórum Municipal de Desenvolvimento. E esses fóruns, é nesse espaço com que a rede, depois de realizar os seus estudos, as suas pesquisas, divulgamos o resultado a nível de base nesse espaço que são os fóruns, para que os próprios municípios tenham conhecimento da situação do seu próprio município. Aliás, nos estudos que fizemos, nós selecionamos os jovens desse município, eles próprios são treinados e fazem, eles próprios que fazem o estudo, as pesquisas, são, a rede apenas orienta e os próprios jovens desse município é que saem no campo, no terreno, para poder fazer esses estudos. E nesse espaço onde nós aproveitamos, apresentando o resultado. E os espaços, nós temos 3 níveis. Temos o nível local, através dos fóruns municipais, também organizamos os fóruns provinciais. Já falamos sobre os colóquios que organizamos. Também nas conferências da sociedade civil, nós aproveitamos apresentar, levar alguns temas ligados a essas questões porque nós fizemos esse estudo. E os estudos que fizemos, esses serviços sociais, são baseados em quadrados em direitos econômicos, sociais e culturais. Porque hoje não podemos falar de cidades saudáveis, cidades bons para viver, sem que haja disponível esses serviços que incentivam e dão mais saúde aos poucos cidadãos. Agora, sobre os projetos habitacionais que o governo está a levar a cabo, nós tiramos exemplo dos 2 áreas, que é o município da Zenga e o município de Sabizana. Das pesquisas que nós realizamos, que a rede realizou, os cidadãos confirmaram ter havido alguns encontros informativos. Na execução desse projeto, houve-se encontros informativos junto às comunidades. Foram convidados alguns líderes da opinião, chamando os pastores, diretor das escolas, presidente das comissões de moradores e alguns presidentes das associações e jovens participaram de alguns encontros onde foram apresentados uma matriz apenas desse projeto. Apesar que não foi um encontro que nós, como rede, concluímos com participação, foi apenas encontros informativos, mas pelo menos os cidadãos desse município reconheceram essa iniciativa para ter essa informação. E também esses projetos foram apresentados no espaço como Conselho de Exploração e Concertação Social. Passando agora nos desafios. Apenas nós não postamos como espaço concretamente de participação, mas pelo menos a informação foi passada ao cidadão. Houve alguns que questionaram, mas infelizmente os mesmos elementos que orientaram para apresentar as propostas também eram limitados em tomar algumas decisões de alterar alguns pontos, algumas estratégias dos projetos que foram apresentados a nível dos municípios. Essa é a razão que a rede conclui que não foram encontros participativos, mas sim encontros informativos para apenas a comunidade ter conhecimento dos projetos que serão levados a cabo aos seus municípios. Passando agora sobre os desafios. Desses projetos levados a cabo nesse município, trouxeram grandes expectativas e entusiasmo do cidadão nessas zonas. Falo concretamente do Cacenga e Sambizana. Depois de ver esse projeto ser levado a cabo, os munícipes estiveram ansiosos, esperando qual seria o aproveitamento desse projeto. Mas os grandes desafios são as modalidades de acesso a esses projetos. Os projetos estão lá, mas o acesso. Analisando que a capacidade de aquisição desse munícipe nessas zonas é tão pouca e os preços estimados para a aquisição desses projeto. E nós pensamos, como se foi uma criança que tem fome, foi apresentado o bolo, mas não tem como poder ter acesso a poder saciar a seu fome, ou a fome que ele tem. E é o outro desafio em que nós identificamos, é a ausência de infraestruturas de saneamento básicos e a degradação, a maioria das vias de acesso no interior dos bairros, no próximo dos projetos onde foram levados ao cabo. Tem esse projeto a ser levado ao cabo, mas os bairros próximos desse projeto ainda continuam com degradação das suas vias e a questão do saneamento básico até hoje é um problema. É um problema. Então, um grande desafio que nós também identificamos como rede da luta contra a pobreza. E outro desafio que encontramos nas pesquisas efetuadas, o crescimento e o surgimento de novos bairros sem o devido acompanhamento por parte das autoridades. Até hoje, bairros está surgindo em Luanda, não havendo este acompanhamento, não há este acompanhamento das autoridades, novamente estamos a voltar a criar bairros precários, bairros vulneráveis. Enquanto hoje estamos a falar de cidades, que deveria ter cidades com modelos, mas infelizmente esse é um grande desafio e não é hoje que vamos terminar com essa situação. E a questão da água, saneamento, continua a ser um grande problema, um grande desafio nas zonas periurbanas de Luanda. Principalmente a questão da recolha de lixo. Até hoje é um problema em que até os próprios cidadãos se perguntam se é a cidade onde nos encontramos. E nós trouxemos algumas três linhas como considerações finais. E nós pensamos que como considerações finais, devia haver mais envolvimento do cidadão nos desenhos de qualquer política habitacional, porque os próprios cidadãos estão tão prontos e preparados, não estão todos, estão nos municípios que não têm capacidade de poder contribuir. Mas, infelizmente, o cidadão hoje, os municípios dessas zonas, são apenas considerados como meramente beneficiários a esse projeto. Mas nós sugerimos que devia haver maior envolvimento do cidadão para poder participar no desenho dessas propostas. E depois pensamos também que deveria haver maior inclusão nas zonas periurbanas com prioridade nos orçamentos que estão aprovados. Infelizmente, os orçamentos estão aprovados pouco refere à questão do saneamento básico nessas zonas periurbanas. Há mais investimento nas zonas, já tem investimento via as zonas periurbanas. Até hoje nós concluímos, continuamos a criar a inclusão social, a divisão, zonas VIPs e zonas de pobres. E enquanto falamos que queremos criar novo modelo de agenda de cidade, devemos lutar para que essa questão seja pelo menos diminuída. Não precisamos acabar, mas pelo menos diminuir, para que todos tenhamos as cidades como um bom meio para poder viver. Mais ou menos, em poucas palavras, essa apresentação que nós trouxemos da Rede da Luta contra a Pobreza no nosso trabalho. Nós temos a pesquisa em curso e estamos a organizar um diálogo, o nosso colóquio anual, onde possivelmente há de apresentarmos em detalhe em gráfico das pesquisas com que nós estamos a levar a cabo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Buta. Rapidamente vou dar a palavra ao Sr. Augusto André, representante da SOSLT, que vai dissertar o tema A Proteção do Direito à Habitação em Angola. Que desafio! Sr. Augusto, chegou? Ok, muito boa tarde a todos. E agradeço mais uma vez pelo convite que a minha organização, portanto, mereceu da parte da DW para podermos cá estar e dissertarmos então sobre este tema, que é um tema importantíssimo e mesmo a ação que está sendo levada a cabo pela DW de divulgação, dessa campanha de divulgação sobre a nova agenda do Habitat 3, demonstra um trabalho extremamente importante porque vai trazer então todas as partes da sociedade para poder interagir em termos de aquilo que se pensa no futuro como cidade inclusiva ou cidades inclusivas para que todas possam viver o melhor e com dignidade. Eu trouxe comigo um texto que não será apresentado na tela. Peço minhas sinceras desculpas por esse transtorno, mas eu vou lê-lo e então espero que tanto seja correspondido nesse aspecto. O tema que me foi proposto, ou o tema que foi proposto para que fosse dissertado pela E-Socialidade, é sobre a proteção do direito à habitação em Angola e que desafios. Bom, nós estamos num problema bastante sério e um problema histórico, porque o nosso país, portanto, viveu cerca de quase 3 décadas de guerra, que levou, portanto, à deslocação do maior número da população dos centros, das zonas rurais para os centros urbanos. E, em seguida, depois do fim da guerra em 2002, como também já tem acontecido, ou foi acontecendo durante o tempo da época colonial, em que os cidadãos abandonavam as zonas rurais para os centros urbanos em busca de melhores condições sociais. A mesma coisa se repete agora, pelo facto de nós termos ainda até agora assimetrias regionais. Tanto o desenvolvimento que temos em Luanda não é o mesmo que temos nas outras províncias do país. A todo custo, isto pesa muito da parte dos cidadãos, terem que abandonar as suas terras de origem e virem a Luanda, que é para ver se consegue, portanto, aquilo que é algumas condições sociais de vida. Mas, em contrapartida, nós temos um outro problema agora, que é do desenvolvimento. Terminada a guerra de 2002, nós temos um outro desafio, que é o desenvolvimento econômico e social. Este desenvolvimento econômico social obrigou as nossas autoridades a buscarem espaços para poderem fazer investimentos e todos nós testemunhamos que, ao longo dos 14 anos de paz, foram construídas estradas, pontes, escolas, centros de saúde, foram construídas várias infraestruturas. E é bem verdade que, apesar de ter havido esta necessidade de se desenvolver o país, que levou, portanto, a que se construísse várias infraestruturas em bem pouco tempo, também verifica-se algum interesse privado por parte de alguns indivíduos que, durante o tempo de guerra, foram juntando dinheiro. Porque a guerra não trouxe só problemas, não trouxe só sofrimento, mas também ajudou alguns indivíduos a enriquecerem-se durante a guerra. E esses indivíduos acharam, nesse tempo de paz, que deviam aproveitar e fazer investimentos de dinheiro que foram juntando durante o tempo de guerra. Para tal, estes têm todo o direito de solicitar às autoridades que é para que lhes sejam concedidos espaços ou terrenos para poderem fazer, portanto, a multiplicação do seu negócio. Agora, a imobiliária que está a dar, e todo mundo quer construir para poder vender casas. E neste processo de várias pessoas concorrerem para o negócio imobiliário, leva a que este processo tanto passe de lado da parte de quem tem o direito de pôr a ordem no circo. Porque nós depois demos conta que nem todas as demolições têm sido levadas a cabo a nível do país, têm sido feitas pelas autoridades. Aparece lá símbolo do Estado, mas muitas das vezes os administradores municipais não sabem, os governos provinciais não sabem, porque é um conflito, é um jogo, é uma luta de interesses, em que aqueles que têm maior poder financeiro, político, tanto recorrem à força para poder expoliar espaços dos pacatos cidadãos. A Essência Habitat foi criada em 2002 e de lá para cá foi trabalhando com as comunidades até este momento em que nos reportamos à nossa ação. Estamos a trabalhar com cerca de 94 comunidades a nível nacional. As comunidades estão sediadas nas províncias de Luanda, Uambo, Cabinda, Huila, Cunene e Benguela. No entanto, estas comunidades têm um número de quase 100 mil famílias e dessas 100 mil famílias, cerca de 35% delas continuam a viver em condições bastante deploráveis, porque um dia viram as suas casas a serem demolidas sem o prévio aviso, sem nenhuma notificação e sem, contudo, terem sido dado alguma alternativa para que elas continuassem com as suas vidas. Este processo torna-se bastante desafiante pelo facto de que a nossa Constituição consagra o direito à habitação adequada a todos os cidadãos angolanos. A nossa Constituição consagra o respeito pelas autoridades tradicionais. A nossa Constituição consagra o respeito pelos direitos consuetudinários àqueles que são adquiridos de boa fé e controlados pelas autoridades tradicionais. Mas, em paralelo a isto, nós verificamos problemas de despejos forçados que, portanto, são feitos à margem da lei constitucional e de toda a legislação ordinária, tanto que assegura esta matéria. Temos um outro problema, que é a questão da ausência da ação dos tribunais. Variadíssimos casos que decorreram, porque nem sempre os casos de demolições têm decorrido de boa fé. Normalmente, os expoliadores recorrem à força. As forças, nas horas noturnas, ou quando os cidadãos menos esperavam, cercam a comunidade, tentam tudo que encontram no lugar abaixo, e naquela do cidadão reagir em defesa dos seus direitos, muitas das vezes são correspondidos com arma de fogo, como é o exemplo que aconteceu há pouco na zona dos Sangos, onde os nossos militares acabaram por balear mortalmente um jovem de 14 anos que em vida respondia pelo Rufino António. Não obstante a isto, os processos de demolições e expulsões forçadas que têm se levado a cabo quase por todo o país também têm provocado a perca de haver dos cidadãos. Têm provocado o abuso às mulheres. Têm provocado a violação de direitos das crianças. Mas, ainda assim, sempre que os executores dessas ações são, portanto, confrontados com perguntas que visam um esclarecimento sobre quem seria o mandante desses atos, a resposta é sempre que estão a cumprir ordem superior. A questão que fica é: quem é este ordem superior que passa por cima da Constituição? Dos vários discursos que nós acompanhamos de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, é de que nenhum cidadão está acima da lei. Agora, quem é esse cidadão que é o ordem superior, que fica, todavia, a violar as leis, a passar por cima das leis, a maltratar os cidadãos angolanos, que têm uma proteção tanto constitucional? É nosso entender, achamos que é o momento dos angolanos reencontrarem-se, dialogarem, que é para se encontrar uma saída que visa, portanto, sairmos deste problema. Porque quem está a construir 1000 casas agora, até 2020, vai precisar de espaço para construir 3 ou 4 mil casas. Vai precisar de mais espaços e ele vai despejar mais cidadãos. No entanto, em todos os processos em que a SOS Habitat tem estado a intervir, nunca tanto encorajou os cidadãos a permanecer, a ocupar ou a resistir contra o Estado. O que temos estado a aconselhar aos cidadãos é pautar o seu comportamento na base das leis que tem o nosso país, na base das normas internacionais que o nosso Estado ratificou. É bem verdade que existe entre os cidadãos, vários cidadãos também são oportunistas, mas também ocorre um oportunismo e aquilo que se chama o abuso de poder por parte de indivíduos que têm, portanto, o domínio da máquina administrativa, porque fazem coisas que, se calhar, chegam tarde e má hora a quem detém o poder da decisão. No entanto, o desafio que nós verificamos pelo tema que nos foi proposto é de que, de um lado, nós temos a lei que, a partir de 2010, define a terra como propriedade originária do Estado. E, do outro lado, a mesma lei, portanto, reconhece o direito da posse da terra às autoridades tradicionais. A mesma lei, ainda, consagra o direito a uma habitação adequada aos cidadãos. E verificamos que não, em termos de políticas de acesso ao emprego, as políticas de microcrédito para os cidadãos, nem sempre são exequíveis. Leva a que os cidadãos ficam, portanto, com pouca capacidade de resposta em termos de aquisição de habitações nos vários projetos que o nosso Estado tem estado a implementar. Mas, do outro lado, de facto, a tipologia de casa que as pessoas têm em todo o país, na maioria das zonas que são chamadas zonas periurbanas, portanto, não oferece melhores condições de habitabilidade. De facto, seria necessário passar por uma requalificação. Mas que tipo de requalificação queremos fazer? Continuarmos a tirar as pessoas do lugar por os anos, ou requalificarmos a zona e essas pessoas passarem a serem os beneficiários da zona requalificada? O que é que nós queremos urbanizar? A terra ou o homem? O Estado não precisa de bem, qual é o seu alvo principal? É apenas a terra e esquecer o homem, o humano, que é o seu objeto principal de proteção? Acho que não. Aí é a razão de todos nós. E foi também por isso que eu, quando recebi, portanto, o convite da ADEDAP para podermos estarmos cá neste lugar, é um lugar onde nós vamos conseguir obter contactos com os futuros urbanistas, arquitetos, geógrafos, etc., que é para, em conjunto, começarmos a pensar como é que nós queremos começar a apoiar o nosso Estado, o nosso governo, na implementação de políticas inclusivas que visam, portanto, criar cidades para todas as franjas da sociedade. Porque achamos que não é solução pegar em pessoas e empurrar além do horizonte. Nós já nos deparamos com várias situações que ocorreram cá em Luanda, em que algumas pessoas que viviam, portanto, na Chicala, tinham crianças ou jovens a estudar aqui no centro, cá no centro da cidade. Uns eram estudantes universitários, outros eram estudantes do ensino secundário, foram colocados nos ângulos onde as condições não tinham sido criadas, acabaram por perder o ângulo letivo, foram interrompidos na sua carreira. Também vimos outra situação de indivíduos que dedicavam da pesca na Ilha do Cabo. Depois de ter demolido a Chicala e terem sido levadas para os ângulos, acabaram por ficar nos ângulos no desemprego. E a ausência do emprego, a ausência de algum espaço que nos possibilite termos o rendimento para a família, leva a que a maioria de mulheres caia na prostituição, os jovens caem na delinquência, muitas das vezes a está a criar muita desestruturação familiar. Será que é o objetivo do Estado criar esse desembaraço para desestruturar as famílias? Nós, a essa sociedade, pensamos que não. E acho que a sociedade também entende assim. Então, é o momento de todos trabalharmos em conjunto, que é para criarmos, então, políticas, ajudar o nosso Estado a refletir, no sentido de fazermos uma planificação de uma cidade inclusiva com base nas realidades sociológicas de cada grupo a ser afetado no determinado projeto. No entanto, para esta tarde eu havia preparado esta pequena, portanto, apresentação. Espero que, se calhar, tenha conseguido satisfazer, portanto, aquilo que é a necessidade de ouvir um pouquinho mais sobre a questão que nós decidimos. Obrigado. Obrigado, senhor. Sim, foi o seu papel e lhe agradecemos. Eu vou convidar o senhor Alan Ken para juntar-se a nós. Vamos entrar no espaço de debate na plenária. Enquanto isto, eu tenho certeza que todos nós aqui na sala somos portadores de uma boa memória e temos ainda na mente o que é que foi dito na primeira, segunda apresentações e agora a última do Sr. Augusto. O Sr. Augusto que fez a apresentação sobre a proteção do direito à habitação em Angola, os desafios, na qual ele destacou muito mais as razões históricas das deslocações das populações em Angola e apresentou algumas constatações do que eles observam nas 94 comunidades das províncias de Luanda, Uambo, Cabinda, Huila e Cunene, onde eles trabalham, e deixou uma lista de desafios para o contexto de Angola, que passam pelas questões do respeito do direito costumeiro, a questão de despejos forçados, a ausência do papel dos tribunais nos processos de demolições, a questão do acesso habitacional, acesso ao crédito habitacional, e também colocou o desafio da definição das políticas de requalificação, de maneiras que se encontrem tipologia das casas apropriadas para cada contexto social. O Sr. Guta, que falou da participação dos cidadãos nas políticas habitacionais, apresentou também as suas observações no processo de monitoria enquanto uma organização que congrega, uma rede que congrega organizações da sociedade civil a nível de Luanda, e mostrou-nos que eles fazem estudos e pesquisas fundamentalmente os serviços sociais ligados à água, saneamento, energia, saúde, educação, habitação, alimentação, energia, etc. E confirmou a existência de alguns espaços de conservação ao nível do país, Luanda também, como os conselhos de exploitação social, os conselhos de juventude e da família, e também os espaços como fóruns e conferências da sociedade civil. O Sr. Muta, no fim, também apresentou uma lista do que eles pensam ser desafios no setor da habitação, que tem a ver com as questões das modalidades do acesso aos projetos habitacionais que são promovidos no país, com destaque caso Samizanga e Kazenga, onde eles trabalharam muito, ausência de infraestruturas de saneamento básico, degradação das vias de acesso, com destaque nos bairros adjacentes a esses projetos, o crescimento e o surgimento de novos bairros na periferia de Luanda, em que eles chamam a atenção e que esses bairros estão a ser criados sem o devido acompanhamento das autoridades. Continua a problemática da escassez da água potável e também, por fim, falou da necessidade da elaboração de orçamentos específicos que contemplem as necessidades das zonas periurbanas. Pensa que ser um espaço específico que deve ter também a sua atenção. A primeira apresentação foi feita pelo Sr. Alan Ken, que também fez um historial das diferentes conferências internacionais que aconteceram na área da habitação. Destacou muito mais as funções que as terras desempenharam, desde a função enquanto um direito público, a função económica, as questões de boa governação, democracia, o espaço e o papel que se atribuiu às ONGs e até ao surgimento do Observatório Urbano Global, que permitiu a monitoria dos ODMs. E aproveitando, anunciou-nos que aproveitando a meta 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável, vai realizar-se nos dias 17 e 20 de outubro deste ano, na cidade de Quito, Equador, a terceira conferência para Habitat sobre o tema desenvolvimento urbano sustentável. Quanto ao direito da cidade, o Sr. Alan apresentou alguns princípios estratégicos que pensa que têm a ver com direitos humanos na cidade, a democracia, na gestão das cidades, a segurança de terras e o reconhecimento da função social da habitação. Então, todas essas questões foram abordadas pelos meus companheiros aqui na mesa e devolvo agora a palavra à plenária para a sessão de debate, perguntas e respostas. Sintam-se à vontade, cada um pode levantar, dizer o nome e a sua instituição ou a sua organização. Podemos fazer rondas de 4 ou 5 pessoas. Os meus colegas aqui vão anotando as questões e devidas respostas. Por favor, colegas, podem ajudar com os microfones para os interessados que queiram fazer as perguntas. Não precisamos de inscrições, levanta, entrega o micro e pode falar. Resposta assim mais objetiva. Já há algum tempo se vinha falando do plano diretor da cidade de Luanda e não tenho informações assim mais concretas. Não sei os preletores daquilo que é a vossa experiência em que ficou essa conversa do plano diretor da urbano da cidade de Luanda. Plano diretor, sim, alguma coisa parecida. A segunda questão, o que está na base da lógica, permissão entre aspas, do surgimento constante de bairros informais e depois a sua consequente demolição sob a alegação de espaços ou reservas fundiárias do Estado? Não sei se ficou claro a minha questão. Sim, sim. Ok, obrigado. Boa tarde à sala. Eu sou a Maria José Mateus Júlio, sou da Rede de Luta contra a Pobreza Urbana do CACEN. Tenho primeiro a agradecer os ilustres homens que aí apresentaram este tema forte do Habitat, mas a minha inquietação que ficou comigo, primeiro quero saber do Sr. Alves. Sendo um homem que sempre tem estado nessas conferências do Habitat, queria saber quantos países conseguiram cumprir com a agenda e os compromissos que aceitaram no Habitat 2. Quantos países já estavam a cumprir com essa agenda e com os seus compromissos? Segundo, também queria saber do Sr. Alves, como vê hoje, como responsável, que também está a dar a contribuição no Habitat 3 em Angola, como têm sido hoje as construções aqui em Luanda? Não falo mais que em todas as províncias, só Luanda e Luanda. Como é que tem sido? Será que Soal tem acompanhado bem estas construções? Tem planos de retorno? E como é que as cidades estão sendo construídas? E hoje vamos ver, o próprio Quilapa já tem muitos problemas. Agora, queria também saber do senhor do Habitat, que acabou de nos falar que as construções anárquicas estão ali, são de homens ricos, que tinham, têm dinheiro e hoje conseguiram construir as suas casas, e são esses que estão a tirar as pessoas, estão a desalojar um cidadão para outro sítio. Será que essas pessoas não existem autoridade máxima para acompanhar esses que vêm tirar o próprio cidadão pobrezinho que está na sua cabana, que ele construiu com muito sacrifício? O Ministério da Construção está fazendo isso. Do urbanismo, do ambiente, eu acho que esses ministérios deveriam se levantar para liderar a esses ricos que estão a desgastar o povo. Porque o povo sofre muito, constrói com muito sacrifício, amarra o cinto para poder comprar um saco de cimento e chega para lá da noite, chega o senhor que tem a arma, porque é o único que lutou, é o único que vestiu o fardamento, vem tirar o povo cidadão. E nós todos estamos calados. Até quando? Então, eu queria saber se, qual é o papel do SOS Habitat em Angola para a defesa desse cidadão. Obrigada. Boa tarde. Sou o Afonso Matilda. Pertenço à rede de luta contra a pobreza humana, Samizango. Eu tive apontado três questões, fui ultrapassado numa, para a tia Maria. A minha segunda questão direciona-se a a seguinte. Eu pergunto ao senhor Alas, que tem participado nesta conferência de Habitat, se o nosso governo angolano, a delegação de Angola que participa nesta conferência, tem assumido o cumprimento das declarações que saem dessas conferências. Se tem assumido que instrumento legal ou que políticas que o nosso governo adota para que facilite a posse da terra ao cidadão. Esta é a primeira. A segunda questão, eu quero saber onde está montado o Observatório Urbano. Obrigado. Mais sofrem ou mais padecem das questões habitacionais ou de não direito ou de não reconhecimento do direito público, que são, no meu entender, um falso socialismo. Ora, a terra do Estado em Angola, que não é privada, a terra pertence às autoridades, digamos, nacionais, como tal, o direito à habitação poderá ser precavido pelo Estado. O que se verifica é que, na verdade, o não se reconhecer a terra como pertencente a quem por direito ocupou, naturalmente, ocupou o Estado. As pessoas são o próprio Estado, como tal, têm direito a ocupar terra, pelo menos poderia ser assim entendido. Essas pessoas são colocadas num outro lugar, perdem a sua identidade, perdem a sua subsistência, perdem, muitas das vezes, a sua própria família. Eu penso que o pressuposto que existe, muitas das vezes, neste entendimento de que a melhor solução para fazer dinheiro será colocar as pessoas num outro lugar, ou para fazer cidade será colocar as pessoas também num outro lugar, subentende um modelo antigo, caduco, que já não serve, que é um modelo, basicamente, diria eu, ocidental, acerca da concepção da cidade. A cidade formal, que tem que ser desenhada por arquitetos e urbanistas, esquecendo-se que a cidade é nada mais, nada menos, que um lugar de comércio, de troca e de reunião. Não é a cidade que faz pessoas pobres, as pessoas vêm para a cidade, porque a cidade tem condições e oferece, à partida, melhores garantias de subsistência e de vivência. Ou seja, constrói-se uma pequena cidade, depois aparecem os bairros, os conselhos à volta, porque as pessoas vão todas à procura de melhores condições de vida. É do meu entender que, provavelmente, teremos que repensar o modo como olhamos para as nossas cidades, ou como projetamos as nossas próprias cidades, para fazer delas um local onde as pessoas já têm, muitas das vezes, a sua subsistência, apenas poderão estar a necessitar, algumas das vezes, de infraestrutura, de hospitais, de escolas, e não, essencialmente, destas torres, como aqui aparece na imagem, que muitas das vezes apenas produzem uma cidade de pés de barro. Ou seja, temos umas torres lindíssimas, mas na sua maioria a população vive em condições de área grande. Vamos passar para a última. Dessa Ron. Boa tarde, caros convidados. Tenho uma pequena pergunta a fazer. Facilitei matemática em luta para a redução do direito à cidade. Eu queria saber quando se fala de luta para a redução do direito à cidade, faz do ponto de vista da expansão de espaços urbanos, ou do ponto de vista da interação ou das condições que se criam na cidade para que todo mundo possa usufruir do mesmo espaço. Falo também da distribuição equitativa, falo também do processo de inclusão da cidade. Gostaria de saber como é feita essa distribuição equitativa dos bens, como é feito também o processo de inclusão das cidades. Tenho também uma pergunta para o senhor Guta, que é de pobreza em Angola. Uma vez que tem trabalho de campo para identificar as problemáticas da sociedade, né, ou da comunidade, após a identificação dessas problemáticas, como é feita a resolução dos mesmos? Porque a comunidade, normalmente, como se diz, espera a resolução, uma vez que foi escutada, ouvida, tiveram aquele tempo de expor os seus problemas, então, será que são resolvidos estes problemas que foram ditos aí? Obrigado. Ok, já temos 5 pessoas que interviram. Vamos passar para os proletores darem as respostas. Parece-me que grande parte das questões foram direcionadas para o Sr. Alan Ken. Por favor. Ok, muito obrigado. Vou tentar responder a primeira pergunta à volta do plano diretor. Eu acho que não foi mesmo uma pergunta, mas uma pedido de um comentário. O plano diretor é muito ambicioso. Foi projetado pela uma empresa internacional que é mesmo reconhecido em termos da sua capacidade profissional. Nós fomos convidados para fazer comentários em várias fases da evolução do plano, mas sempre defendi no durante este estas consultas que o melhor consulta tem de ser organizada através da rede de pobreza de Luanda, que tem uma rede credível, hein, dos parceiros que podem realmente falar no nome das comunidades. E esta consulta parece que nunca foi feita. So eu acho que isto é uma das considerações. Mas, do meu ponto de vista, porque sou um arquiteto urbanista também, eu acho que o plano em termos profissional, em termos das suas projeções, é muito bem feito. A minha preocupação principal como plano diretor, além do facto que as comunidades não têm realmente conhecimento das implicações do plano para as suas próprios bairros, esta consulta tem de ser feita agora e tem de ser uma ronda de ajustar o plano na base do consulta pública. Mas a outra preocupação que eu tenho é que o plano está baseado numa pressuposta que o financiamento pode ser feito através do Orçamento Geral do Estado. E nós sabemos que o Orçamento Geral do Estado foi cortado tantas vezes e não há fundos do rendimento do petróleo suficiente para financiar aqueles planos ambiciosos. Mas, do meu ponto de vista, há outros mecanismos para financiar o desenvolvimento urbano. Quando olhamos para as grandes cidades chinesas, que parece que são dentre os mais modernos do mundo hoje em dia, não são financiados na base da extração dos commodities ou do petróleo, nada, dos minerais, estão financiados na base do rendimento das terras, hein? A conversão das terras para e a participação dos empresas imobiliárias e dos bancos neste financiamento. E Angola tem uma grande vantagem que as terras formalmente pertencem ao Estado e podem ser transformadas numa forma de financiar as cidades se uns das reformas que já foram comprometidas pelo governo em termos do plano do ordenamento territorial e os planos de descentralização podem ser mobilizados ou implementados para, de facto, criar um rendimento no mercado das terras locais. A sua segunda questão está mais dirigida para os colegas do SOS Habitat sobre demolições e eu vou deixar o Sr. André para responder. A questão do Dona Maria José Mateus, se países como Angola e outros países no nível internacional atingiu as metas do ODM, do Habitat, de facto, a maior parte dos países sim atingiram, mas ultrapassaram. O prazo de implementação daquelas metas do ODM relacionado com a habitação foi estendido até 2020, e de facto os resultados já foram atingidos em mais ou menos 2005, hein? Porque os compromissos urbanos nos ODMs foram muito modestos. 100 milhões de pessoas de sair da pobreza, países como China e Índia atingiram isto já há mais que 10 anos atrás. Mas países da África, não, ainda não atingiram o mesmo a redução da pobreza nas suas cidades, mas como as metas foram globais, foram de facto ultrapassadas. Não, a questão de Dona Maria José sobre a centralidade em Luanda e no Uambo, se atingiram, se fizeram uma contribuição para as metas, os compromissos do governo, posso responder que sim. De facto, naquela, no plano de urbanização e habitação do governo, que foi publicado, acho que em 2008, ou até pode confirmar, foi 2008, hein? Yeah. De facto, os compromissos do governo foram ultrapassados. Hein? Comprometeram de construir a volta de 138 mil habitações e já construíram mais que 200 mil. Mas, no plano, houve papel de cooperativas, sector privado e os próprios populares em termos de autoconstrução. São estes componentes do plano que não foram atingidos, hein? Porque sector privado estava principalmente a esperar para contratos do governo, investiram muito pouco dos seus próprios fundos, hein? No sector urbano e habitação. E isto é um problema e também as reformas em termos do lei da hipoteca, etc., estão muito atrasados. E os bancos ainda têm receio de oferecer créditos habitacionais. Isto será necessário realmente para libertar fundos para permitir o sector privado, o sector público e também os próprios moradores de ter a capacidade de ir para o banco ou emprestar dinheiro para investir nas suas casas. E uma das reformas daquele tipo que ainda não são implementadas em vai e de cumprir com aquela visão, uns destes reformas têm de ser implementados. Também outra vez vou passar para o nosso colega Sr. André para responder da sua questão à volta de demolições. Nosso colega do Red em Sambizanga, falou em termos do quem está a liderar o processo do Observatório Urbano. A instituição onde instituição nacional do ordenamento Instituto Nacional do Ordenamento Territorial Urbano está a liderar a monitoria, como o apoio do DW está envolvido também o Habitat de uma ajuda e a primeira linha de base foi criada. E você sabe que mesmo o Red de Pobreza Urbana está engajado cá em Luanda cada ano a fazer pesquisas para medir o impacto dos programas, dos compromissos do ODM. O arquiteto Maia falou sobre a lei da terra e as implicações disto. Eu posso dar a minha opinião sobre a lei da terra, mas houve uma grande consulta nacional há 20 meses atrás, em dezembro de 2014, sobre a lei da terra, e a conclusão é que a lei precisa a conclusão que o governo, acho que tomou de base da consulta, que será necessária de fazer uma revisão desta própria lei. Mas, da minha ponto de vista, o problema principal da implementação dos direitos de terra está à volta da falta de implementação do cadastro. Um cadastro que pode ser com a visão nacional, mas também um cadastro que pode ser manejado no nível dos novos municípios ou das administrações municipais, porque sem o registro da ocupação das terras é muito difícil em manejar e implementar as reformas em termos das terras. E a falta destes instrumentos para manejar terras dá resultado numa fraca implementação dos princípios, quase muito pouco emissão dos títulos e dos direitos à volta das terras e, francamente, sem realmente estes instrumentos de manejamento, terras são mais abertas para abusos, hein, dos diferentes, das autoridades locais, dos comerciantes e também a ocupação anárquica. So, eu acho que há uma série dos... eu acho que uma coisa principal tem de ser os cadastros. O DW está a trabalhar em 10 municípios, os nossos colegas no Wambo e BA e Benguela está a implementar, com a ajuda da União Europeia, um programa de registro, cadastramento, trabalhando com as autoridades municipais e para instalar instrumentos em termos dos sistemas de GIS e para manejamento da informação em termos de gestão das terras naqueles municípios, com a esperança que as lições podem ser utilizadas e alargadas para o nível nacional nos anos que vêm. Também um dos princípios mencionados pelo arquiteto foi relacionado com infraestruturas e serviços inclusivos, e o princípio do direito de cidade é que estes direitos e a inclusão têm de ter um aspecto geográfico, que os serviços têm de ser disponíveis nas comunidades pobres e também não são pobres, hein? Mais ricos, mas todo mundo ter direito de acesso de serviços. A última questão em termos de expansão e inclusão, isto depende muito sobre o processo de monitoria e acompanhamento da implementação dos planos. E pelo menos cá em Luanda, a Rede de Terra, como o apoio do DW e outros, está a montar sistemas do monitoria do acesso do serviços. Mas o desenvolvimento urbano não é necessário. Eu acho que, de facto, um dos princípios do cidades sustentáveis é de não promover a expansão geográfica das cidades, hein? É para cidades mais eficientes e mais sustentáveis têm de aproveitar melhor as terras que existem. A densificação e a distribuição dos serviços é muito mais econômica em cidades que são mais densas. So, sem perder acesso de zonas verdes e acesso de serviços, A densificação de cidades é uma das estratégias de sustentabilidade promovido metas sustentáveis. Hein? É uma pergunta do Sr. Alfeu, se o governo de Angola tem estado a participar nas conferências internacionais, se ele assina ou assume os compromissos dessas conferências. Se sim, quais são as políticas que depois o governo adota para facilitar a posse de terra no país? Muito obrigado, Sr. Cruz. É verdade, o governo da Angola estava nas últimas duas conferências, mas mesmo assinou a agenda da Habitat 2 e os compromissos formaram realmente uma parte e contribuíram para as várias leis que foram publicadas no período pós-guerra, a Lei da Terra, a Lei do Ordenamento Territorial, a lei à volta da desconcentração e desenvolvimento municipal. Angola tentou de incorporar uns destes princípios que, na base dos compromissos tomados em Istambul em 96, nestas leis. Então, também tentaram, junto com a ajuda do Inhabitat, fazer a monitoria da implementação destes compromissos através do sistema de monitoria do território. E também sobre uma reflexão que o governo fez e algumas, o DW estava muito envolvido nisso, uma tipo de avaliação dos últimos 20 anos e para olhar para os compromissos tomados em Istambul. O governo atingiu algo, fez bastante progresso num destes compromissos tomados. Acho que em termos dos compromissos urbanos não atingiu 100% do resultado, mas por exemplo o programa da água para todos é um exemplo que surgiu diretamente com os compromissos que a Angola assumiu em Istambul e nos ODM. Nós sabemos que Angola não atingiu todas as metas indicadas, mas de facto mostrou um progresso regular ao longo destes anos. Eu acho que o resultado é misto, mas a indicação que há progresso, pelo menos em termos daquelas indicadores que serão possíveis de medir. Ok. Sr. Buta, parece que tem uma pergunta para si. Como é feita a resolução dos problemas que vocês identificam nas comunidades? Muito obrigado. Penso que nós temos, sim, em parte, uma das partes, já conseguimos hoje colocar na mesa, numa sala, autoridades e provedores e cidadãos. Coisas que era tão difícil com o administrador passar duas horas debatendo com o cidadão. E geralmente a estratégia nos fóruns, quando convida-se o administrador, convida-se o provedor do serviço. Concretamente, se vamos tratar de água, convidar um representante do EPAL, do município. Se vamos tratar sobre a energia, convidamos o responsável da energia no município. As conquistas, o resultado que conseguimos, havia um problema em que não havia espaço para poder se colocar PTs de energia usando um caseiro, tanto que se avisava. E os cidadãos que estavam juntos ouviram essa indicação. Disponibilizavam seus terrenos para poder se montar os PTs. Para nós é uma conquista, já é um resultado. E essa disponibilidade, a abertura das administrações poder sentar com o cidadão, também para nós é algo que consideramos como uma conquista, é um resultado. a questão de água. Hoje em dia, vai-nos avisar. Os chafarizes, enquanto ainda não jorra água casa a casa, tem alternativa com os chafarizes. A maioria dos chafarizes, gerido pela própria cidadão, a gestão participativa, está resultando que aqueles que irão gerir pela própria IPA. Para nós, essa dinâmica, primeiro, abertura, e esses serviços que conseguiu-se ter um resultado que nos anima. E outra parte, nós continuamos com rede, a questão da advocacia. A advocacia, encontramos problemas, então divulgamos esse espaço, também reatores nós apresentamos nas administrações municipais e também nos provedores de serviços nesse município. Tanto ao governo da província, nós lançamos o nosso reator. Essa é uma estratégia de podermos influenciar para que é uma estratégia da advocacia. Resultados já temos alguns, continuamos com esse desafio. Podemos confirmar a abertura desses impostos para as administrações e provedores já é um pouco uma conquista, é um resultado. E também esse serviço como água, como saúde. A questão da limpeza do meio, como lixo, a nível do município de Cazenho, há um boletim ecojoelho. O que é que esse boletim, quando se ativa a comunidade, os jovens da comunidade, fazia? Cada vez que há foco de lixo, eles tiravam as imagens, publicavam. Dois dias depois, então, as pessoas iam limpar. Então, para nós, era um bom resultado. Porque é uma influência, é uma advocacia que apresentamos e tiraram. Então, o objetivo da rede é que haja um bom meio ambiente. Então, esses são os resultados que podemos aceitar. E também, depois podemos, temos os relatórios das pesquisas, no fim podemos trocar e-mails, podemos apresentar. Por isso que era essa pergunta que era direito para ele. Ok. Sim, senhor. Senhor Augusto, faz favor, tem duas questões. Ok. A primeira questão é do senhor Moniz Sebastião, porque está na lógica de surgimento de novos, tanto como seres. Não é? Conforme se diz aqui em Luanda, nos acostumaram a chamar de Moisés. Bom, esse servidor fez um trabalho de pesquisa nas administrações municipais a nível de Luanda, em algumas administrações, e acabou, portanto, descobrindo que das solicitações em que os cidadãos emitem as administrações, cerca de 800 a 1000 pedidos é apenas atendido nas administrações por ano. Por exemplo, a administração municipal do de Viana já atende agora, tem agora na sua responsabilidade cerca de 1 milhão de moradores. Então, você tem cerca de 1 milhão de moradores, só atende 800 pedidos por ano. Então, entende-se que muitos cidadãos, portanto, acabam por ficar com seus pedidos, portanto, nas prateleiras. E isto, impulsionado com a carência de habitação que enferma os cidadãos, com o problema do censo que tivemos quase muitos anos, tenhamos feito o censo, só agora, em 2014, temos o censo que conseguiu determinar quantos somos. Acabou então passar despercebido por parte da nossa autoridade, não perceber até que ponto é que os jovens precisavam da habitação, apesar de ter havido um trabalho muito árduo por parte das autoridades em buscar parceria para poder construir centralidades e algumas zonas onde se fizeram casas sociais ou casas económicas, como é o caso dos anos de Candila. Mas ainda assim, a maior parte dos jovens que têm esta carência habitacional não conseguiram ter a sorte de conseguir uma casa no Quilamba, no Museu Capari, no Candila ou no Santo. Razão pela qual as pessoas, por meios próprios, tentam buscar uma habitação. Mas não é só isto, também existe o oportunismo. Como sabem que o chefe fulano tem mais de uma casa, o indivíduo que tem a sua casa no Museu de Rocha Pinto, também quer ter uma casa no Museu de Rocha Pinto, lá virar aqui no fundo. Porque sabe-se que agora a casa é que está a vender. O chefe tem casa, vendeu a casa dele, também na administração. Eu também, se conseguir, mas não vou ter uma casa. É isto tudo que nós conseguimos descobrir durante o tempo do nosso trabalho. Mas há várias formas de podermos achar isso, que é para ver se evitamos então o crescimento desses bairros suburbanos que, portanto, desqualificam aquilo que é o habitat da cidade que se pretende. Em grande medida, quase que a maior parte das ocupações informais que ocorrem a nível de Luanda, a nível das províncias, tem sido também a fraca capacidade de resposta das administrações aos pedidos de direito aos lotes para a construção. Seus colegas nessa sala estão lembrados. Há coisa de 4 anos tivemos aquele processo em Viana, em que a Viana lançou um concurso em que todos os cidadãos poderiam concorrer para obter lotes de terreno. Os cidadãos depositaram dinheiro nos cofres do Estado, concorreram, muitos de nossos companheiros também concorreram, mas até agora nunca foram chamados para serem indicados então os tais lotes de terreno que a administração havia proposto aos cidadãos. E isto, em 2014 ou 2012, que terá acontecido esse cenário, o indivíduo que naquela altura tinha, portanto, 16 anos, agora já tem 20 anos, se for uma menina já é mãe, tem de mãe. E o que tinha 18 anos, tem 22 anos, já é pai, é chefe de família, precisa de uma casa para habitar. No entanto, é necessário uma resposta um pouco mais, tanto rápido por parte da administração, que é para ver se consegue também atingir, se consegue baixar a tal situação de ocupações de espaços de forma informal. Quer dizer que o Estado tem o dever de tirar aquilo que está no informal para formal. Nós achamos ainda até agora que o nosso Estado é competente, tem este papel, tem mecanismos apropriados para poder inverter isto. Só não se inverte porque existe certos interesses por parte dos indivíduos que representam o Estado em vários processos. Ele vai para lá, é mandado para um sítio, sabe, encontra o povo a ocupar terrenos, não passa a informação correta à sua administração, porque também sabe que ele, depois da ocupação, ele vai aproveitar, buscar lotes naquela zona onde foi ocupada ilegalmente. Mesmo há pouco, em 2007, quando se estava a ocupar a zona da floresta, quem vai para os Lamigos, nós chamamos a atenção à nossa administração próxima lá da área, mas não fomos tidos nem achados. Mas os cidadãos estavam ocupados, nós avisamos que isso vai dar problemas. As pessoas estão ocupadas, vão criar mais uma seca ali, vai dar problema. Seria bom que a administração ajudasse, tanto trabalhar um pouco para perceber as pessoas que têm carência de habitação, que querem ter uma casa própria, que é para depois o Estado encontrar um mecanismo de criar lotes para essas pessoas. Porque ao modo como está de problema essa ocupação, vai dar problema. Mas não fomos tidos nem achados. Não é o primeiro caso. São variedíssimos casos. Existe uma parte de interesse por parte dos indivíduos que são intermediários da administração, que são mandatados pela administração, e também existe oportunismo por parte do cidadão. Mas tudo isto é um quadro mais impulsionado por essa questão da falta do acompanhamento do crescimento da densidade populacional, de que as pessoas estão a multiplicarem-se e não há, portanto, uma sequência lógica da cessão da descendência de lotes ao cidadão para que eles vão fazendo casas em zonas mais ou menos ordenadas. E para a questão que coloca a Dona Maria José, por que que as tais pessoas endinheiradas acabam por invadir as zonas pobres, zonas construídas com muito sacrifício? É uma boa pergunta. O nosso país não pode viver só de amor, mas precisa fazer riqueza. O nosso problema não é, portanto, a presença da riqueza. O nosso problema é as formas como os processos são tratados. É bom termos empresários que façam os investimentos. Mas a nossa questão é que os indivíduos, ou as entidades que têm a autonomia de tratar com as comunidades, ou com a sua população, é a administração do Estado. Devia primeiro a administração do Estado, com seus mecanismos, ir para o terreno primeiro, caso que tenha qualquer solicitação de um empresário que pretende fazer investimento. A lei diz que a administração devia ir primeiro para o terreno, negociar com os munícipes, propor a indemnização, propor o reassentamento da nova zona onde as pessoas vão ser reassentadas, explicar quais são as condições que eles esperam lá que vão ser reassentadas. Depois de chegar ao consenso, retirar as pessoas daquela zona, libertar a zona. Então, caberia agora a administração pegar esta zona para ser comprometida a terceiros, ou ao empresário. Porque, se estamos lembrados, no tempo colonial havia dois regimes de terra. Havia terras ocupadas pelos fazendeiros portugueses, que tinham fazendas, tinham indústria de café e tinham, portanto, lojas. E havia terras que estavam sob o controle das autoridades tradicionais, onde o uso era de domínio comum. As pessoas cultivavam, caçavam e faziam, portanto, o pasto naquelas terras. A autoridade colonial havia definido, portanto, estabelecido regras. Quando houvesse a invasão de uma terra do fazendeiro para a terra da comunidade, os sábios tinham sim de ir de terra com o chefe do posto, para o chefe do posto, portanto, definir o conflito. Isso ainda no tempo colonial. Pois, exatamente agora no nosso tempo, não seria mal ao nosso Estado estar sempre à frente dos interesses do cidadão, porque é o objetivo da existência da nossa administração. O nosso objetivo, nós a sociedade, as estratégias que nós temos em termos de mitigar este tipo de conflito, é haver o respeito pelo poder da administração local. No município temos uma administração, há problema de um empresário que solicitou a terra numa instituição lá no nível superior, mas não pode ir para o terreno sem, contudo, primeiro negociar com a administração, que é para a administração explicar ao superior hierárquico quais são as dificuldades que o empresário poderia encontrar por causa da terra estar já ocupada pelo cidadão. Por exemplo, estamos a tratar agora com o governo do Bunene, na zona do Corona, na terra do Coroca. Não são pessoas que ocuparam, são pessoas que estão lá há séculos. Nós encontramos aí cemitérios históricos. Mas como houve este comprometimento da mesma terra para os empresários, por parte das autoridades, os empresários foram para a zona, ocuparam o espaço, são logo 85 km de comprimento, não é pouca extensão, e 39 comunidades ficaram afetadas, não conseguem agora fazer o pasto à vontade, não conseguem cultivar, não têm acesso à água, porque o empresário começou já a fazer a vedação. É este tipo de mal que a gente quer tentar minimizar. Portanto, quando falamos da habitação, mesmo que seja aquilo que se chama de casebre, mas de uma vez que consegue guardar o segredo da família e consegue as famílias ficarem naquele lugar, é a casa que eles têm. Quando vem alguém que pretende tirar esta casa para fazer ali o seu investimento, deve definir qual será o futuro desta família. Não se pode escorraçar, não tivesse de escorraçar animais no pasto. Não é possível. Isto não é bom para uma sociedade que se diz ser de direito democrático. Portanto, muito obrigado. Bem, obrigado. Vamos dar a oportunidade a outros colegas que querem intervir na segunda ronda. Por favor, colega que tem a microfone. Primeiro, tens aqui os dois estudantes. Já temos quatro. Cristina da Costa, estudante da Faculdade de Ciências Sociais do curso de Sociologia. A minha pergunta vai para o Sr. Buta. O Sr. Buta, quando esteve a falar sobre a área da abrangência da rede, falou de apenas 5 municípios. E eu realmente essa questão me deixou um bocadinho preocupada, porque eu gostaria de saber o que é feito de outros 2 municípios, porque sabemos que a província de Luanda tem 7 municípios. E parece que, nesse momento, a gente está a trabalhar apenas em 5 municípios. Eu gostaria de saber porquê de só 5 municípios até o momento e qual seria a perspectiva de trabalhar em outros municípios. Obrigada. Sim, senhora. Boa tarde a todos. Sou a Madalena Rosa Paixão. E a minha pergunta é o seguinte: tem-se verificado que ultimamente tem-se a construção de vários edifícios nos centros da cidade e muitas das vezes também o derrubamento de várias árvores. E tendo em conta que o direito à cidade vem como preocupação também o desenvolvimento sustentável, eu gostaria de saber até que ponto a questão de velarmos pelo valor de uso e da troca pode causar repercussões na cidade quanto na vida do próprio homem. Manazia Futa é o meu nome, estudante do curso de gestão no ISPTEC. desperto hoje de uma cama de hospital, onde andei com uma ferida crónica, cujo doutor T.W. sarou as minhas enfermidades. Quero primeiramente agradecer por este debate, que é de facto pertinente e numa altura que realmente, como jovem, precisamos estar a refletir em torno dos diferentes problemas que o nosso país tem enfrentado. Não é uma pergunta, é poder ter orientações de como trazer os colegas que partilharam comigo a mesma sala do hospital, no sentido de encontrar este doutor e curar as suas enfermidades. Obrigada. Zótima Abreu, Faculdade de Ciências Sociais. Eu não queria, exatamente por questões, eu queria contribuir com algumas ideias que me foram surgindo à medida que foram sendo feitas as apresentações. São relações antigas que nós tivemos a oportunidade hoje de rever e de voltar a tentar colocar em dia, digamos assim. Quando muitas vezes, com alguns dos estudantes que estão aqui presentes nessa sala e com outros, quando estas questões se colocam, eu não consigo deixar de relacionar questões que foram aqui apresentadas com os movimentos de rua que estão a acontecer. Não só os daqui. Os indignados de Madrid, Wall Street, Hong Kong e uma série de outros do Brasil podem ter um motivo imediato, pode ser o direito, pode ser o aumento do custo do ticket do autocarro ou de outra coisa qualquer. Mas, de facto, o que está em causa é o direito à cidade. O que está a ser reivindicado é as pessoas quererem participar naquilo que é a sua cidade. É as pessoas, sei lá, como eu, que nasci aqui, olhar agora para a minha cidade, ver uma série de cogumelos de vidro que alguém disse aqui que podem até ser bonitos, eu sinceramente, eu só acho que eles devem colocar os satélites em órbita assim meio aflitos, por causa de tantos reflexos de luz, não é? E de facto, o que é que a gente vê? Há uma descaracterização até da cidade, em função, provavelmente, de que quem toma decisões sobre o que se vai fazer da cidade e em relação à cidade são meia dúzia de pessoas relacionadas que têm o poder de o fazer. Porque, de facto, todos, se nós tivéssemos a possibilidade e se lutarmos, e quando eu digo que tivéssemos a possibilidade, é que nós temos que nos colocar na situação de querermos isso, esse direito à cidade, deve nos permitir dizer que tipo de cidade nós queremos. Como é que nós pensamos que ela deve se construir? De que forma é que nós podemos, por exemplo, no caso desta Luanda, encarar uma série de situações em redor dela que nós não podemos chamar nem dos suburbanos antigos, nem de periurbanos conforme vem na literatura, porque o que está ali foge completamente aos quadros, eu penso que dos arquitetos, dos sociólogos, quem quiser procurar estudá-los. Porque faltam uma série de elementos necessários para refletir sobre aqueles espaços. Dormitórios, será? Como é que aquilo funciona? Que tipo de condições reais há, por exemplo, de que as pessoas que ali encostam os corpos para descansar à noite e que trabalham noutros lugares, como é que depois conseguem realmente participar ou ter algum tipo de intervenção relacionada com a melhoria das condições de vida, seja daquele lugar, seja dos lugares onde depois têm de ir para exercer outro tipo de atividades. Há, portanto, uma série de aspectos que foram aqui falados que têm a ver com questões de falta de confiança, que é talvez uma das características mais evidentes da nossa sociedade. A falta de confiança entre as pessoas, a falta de confiança entre as pessoas e as instituições, a falta de confiança das instituições entre si. Então, este é um aspecto que depois se reflete na questão do crédito da habitação, que depois se reflete na questão da criação de condições que permitam uma inclusão progressiva de segmentos da sociedade numa série de eventos ou de atividades que possam levar à construção daquilo que o Alain nos disse, fixe, o plano foi muito bem feito por uma empresa muito cadenciada para o efeito, mas não funciona. Essa é que é a verdade. E não vão conseguir funcionar. E a experiência de outras cidades tem mostrado isso. Enquanto não houver a participação das pessoas. Mas não é de alguém a falar em nome das comunidades. É das comunidades elas próprias a falarem dos seus lugares. A caracterizarem os seus lugares. Isso pode ser feito. Tem sido feito noutros lugares. Nós precisamos ser capazes. Precisamos ter a capacidade de influenciar. No sentido de levarmos a isso. Vocês estão a ouvir, podem dizer que eu estou a ser utópica. Eu acho que nós precisamos ter um pouco de utopia para seguir em frente. Sim. Mas também temos a possibilidade de pensar que exemplos como a da APDCH, que eu sigo há tanto tempo, e outros, progressivamente, a própria IDW, a SOS Habitat, no trabalho que vão exercendo, vão conseguindo ter alguns resultados. E nós precisamos dar-lhes mais visibilidade para, através dessa visibilidade, se mostrar que é possível fazer. E a partir daí, termos possibilidade de começar, nestes jovens que dizem que estão a sair da terapia, acreditarem que realmente podem andar pelas próprias pernas e pensar com a própria cabeça. Então, há alguns aspectos, por exemplo, Lei de Terras vai ser revista. Quem vai rever? Quem vai propor? Enquanto a Lei de Terras estiver a ser proposta, ou pelo Ministério do Urbanismo, ou pelo da Agricultura, ou outro qualquer usuário, não vai poder ter a isenção e o distanciamento necessário para poder realmente dar uma cobertura e uma abrangência que o problema precisa. Estado de direito, ok, tudo bem. E as outras ordens todas que existem, que são legítimas aos olhos das pessoas, dos grupos aos quais pertencem, mas são ilegais perante o Estado de direito. Questões como o uso campeão, questões como a questão do acesso à água, à terra, questões de herança, questões de organização de família, em muitos países como a Índia e outros, têm vindo a ser tratados através de um diálogo entre as diferentes ordens jurídicas que, quer a gente queira, quer não, existem, estão aí. A gente chama de direito tradicional, os outros chamam não sei o quê, mas de facto, elas estão aí. E elas têm que encontrar, e nós temos de ser capazes de promover um diálogo entre o direito positivo e essas formas de organização. Eu não queria tomar muito espaço deste momento de debate, mas realmente parece-me que encontros desta natureza ajudam bastante as pessoas a encontrarem-se, ajudam bastante as pessoas a encontrarem em si, aquelas réstias de esperança ou aqueles lampejos, aquelas experiências e as ideias que fazem com que depois seja possível seguir em frente em conjunto e procurar, através da união, através das associações e através de outras formas coletivas, procurar ajudar a contribuir para que a vida em coletivo seja muito mais agradável. A começar por essa ideia. O que é desenvolvimento? Nós temos que discutir. Não é dado. Nós temos que ser capazes de dizer que desenvolvimento nós queremos, que cidade nós queremos. Obrigada. Ok, podemos dar mais uma oportunidade à quinta pessoa. Obrigado, Sr. Paulo. Queria ouvir o responsável dessa sanidade. Por isso, vou receber aqui do subterfúgio só para me ouvir. Mas disse que têm comunidades. E sabemos que o vosso trabalho é de uma coragem comum, não é? Poucos de nós, os angolanos, aceitam esse desafio. Agora, em que medida acha que, apesar, podemos começar a imitar, e aqui estou a servir Confúcio, que nos diz que há várias formas de aprender, uma delas pode ser a imitação e a reflexão. Reconhecendo ele que a reflexão é mais difícil, sendo a imitação mais fácil. Em que medida podemos imitar iniciativas, por exemplo, do Cabo Verde? Sim, é assim muito. Ou do Brasil. em que essas comunidades, quer dizer, a ação de uma SOS habitat ajudaria também a municiar economicamente essas comunidades. Uma questão que eles podem pensar. Outro entendimento que tenho é que o nosso governo tem uma forte influência das forças capitalizadas, das forças dos ricos, dos grandes investidores. E cede com alguma facilidade a pressão dos grupos ricos. E se nós não iniciarmos, não melhorarmos a capacidade de intervenção daqueles pobres, efetivamente vamos perder a guerra nos próximos 20, 10 anos, em que a cidade vai ficar a dobrar. Pense assim como eu também, que a luta é muito desproporcional, quer dizer, a pressão que nós conseguimos fazer tem um nível de influência muito baixa versus aquela que os que têm recursos conseguem fazer. E nós precisamos, em certa medida, imitando, às vezes, iniciativas que tornaram a população mais capaz de influenciar. Muito obrigado. Ok. Senhores proletores, estamos com um problema de gestão do tempo. Por favor, podem comentar. Sr. Buta, tem uma questão muito direta para si. Colocamos a pergunta porque são 5 municípios. Estrategicamente, a rede, nesse plano estratégico que estamos com ele em vigor, pensamos em ser 5 para consolidar as nossas conquistas. Também não dá para poder estender em todos, mas para poder considerar as nossas conquistas, nesse que determinamos, é sim. Mas nos planos que terminam o próximo ano, se os membros decidirem que o próximo ano podemos avaliar, até podemos entender, não. Mas atualmente o que fizemos? Há um período, nós convidamos alguns municípios que não estão abrangidos a participar desse município em foros para poder ganhar a experiência. Ganhar a experiência. E também há municípios que nos convidamos, organizamos encontros onde nós passamos a experiência, para poder beber a experiência e começar essa dinâmica. Sr. Augusto, por favor, tem comentários? Ok, muito obrigado, amigo Nelson Paulo. A primeira questão: que medidas podemos, que medidas ou iniciativas podemos então tomar, a exemplo dos países como Cabo Verde e Brasil? Tanto, apesar de Angola ser um pouco semelhante ao Brasil, isso pode nos ajudar em termos de política, mas aquilo que é dentro do Brasil, em termos da forma como é a sociedade brasileira, não é fácil nós nos encaixarmos assim de forma fácil, mas existem sim algumas semelhanças. Já a Cabo Verde nós conseguimos nos encaixar porque nós temos terras onde podemos desenvolver processos de desenvolvimento comunitário, onde podemos trabalhar em parceria com as administrações, caso tenhamos aberturas necessárias, que é para se poder fazer, portanto, bairros que poderiam não ser muito ricos, como talvez se devia pensar, mas que as pessoas poderiam viver com dignidade. Por isso é que nós sempre propomos às nossas administrações, no sentido de conter as ocupações informais que quase que tem estado ocorrendo feriadamente, para permitir que nos deem a impossibilidade de nós tentarmos trabalhar com as mesmas comunidades, que é para que elas consigam por si mesmas fazer, portanto, alguma demonstrar aquilo que eles conseguem fazer. A título de exemplo, trabalhamos com a comunidade do Costa, daquele que estava por trás das bombas de Sonamol. Aquilo era terreno baldio, as pessoas trabalharam com o plano provincial, agora está o bairro. E as pessoas que conseguiram fazer já têm serviços sociais básicos na comunidade e o bairro está quase igualmente ao próprio bairro que está na dona Fernanda, que está no estado. E isto é sinal de que as nossas comunidades conseguem desenvolver, as pessoas conseguem participar, conseguem trabalhar, têm vontade de fazer vontade. Para outra questão, sobre a cedência do nosso governo a pedidos de empresários, iguais todas as vezes, tanto pressionam as autoridades de solicitar espaço para poder fazer importantes desenvolvimentos. Iniciativas como estas, portanto, criadas pela ADW, de termos assim esses encontros de debate, isto vai facilitar na troca de ideias, gostaríamos de fazermos mais parcerias, que é para, em conjunto, conseguirmos solicitar a venda de direito, no sentido de mudar um pouquinho a forma da concepção da questão da terra. Porque se o Estado lhe absorve bem, não pode somente olhar para uma única fase da sociedade. O país é composto por homens pobres, por homens ricos, por intelectuais, por pessoas não letradas. E todos estes têm o direito, têm o mesmo direito perante a lei. Portanto, não há, portanto, que se fazer um desenvolvimento virado apenas para pessoas que têm muitas posses e esquecer aquelas pessoas desfavorecidas. Se o Estado não conseguir proteger as pessoas desfavorecidas, quem mais as vai proteger? Por isso é que vamos trabalhar para cada vez mais fazermos sentir ao nosso Estado e sabemos que as pessoas que compõem o nosso apelo do Estado são seres humanos, poderão a tempo, portanto, ceder a esta nossa solicitação. O importante é termos, é fazermos mais parceria, termos mais encontros dessa natureza, trocarmos experiência, juntarmos mais esforço a esta causa, que é para ver se conseguimos então pedir que o Estado tanto faça aquilo que nós achamos que ajuda a todos os angolanos. Obrigado. Obrigado. Se falando, tem como alguns comentários à volta das questões que levantadas? Eu acho que aquela questão de doutora Sedotina foi chave. Quem tem o poder de decisão. Eu acho que está implicado no conceito de direito de cidade que as vozes das comunidades são ouvidas e decisões são partilhadas mesmo com as comunidades e este conceito de governação participativa é fundamental. E eu acho que a força da sociedade civil, mesmo no nível internacional, onde todas nossas organizações participam nesta campanha, está promover este conceito de comunidades têm de ser ouvidas e têm de participar no tomar decisões. De facto, quando olhamos para Angola, fizemos muito em termos das reformas desde a publicação do Agenda da Habitat 2. Leis foram... Acho que o melhor exemplo foi a consulta à volta da Lei da Terra e a Lei do Ordenamento Territorial, que aconteceu entre 2002 e 2004. Eu acho que uns princípios que foram estabelecidos e posições políticas foram tomadas pelo governo, por exemplo, a compromisso de promover a descentralização, a municipalização do país e a movimento na direção de criar autarquias locais, são exemplos do processo de passos tomados na direção da agenda da Habitat. Mas muitas destas reformas não são completadas, hein? Eu sei que organizações da sociedade civil estão ainda muito preocupadas com a lentidão da implementação das reformas de descentralização e eleições autárquicas. Ou a importância, mesmo em termos do direito de terra e a gestão de terra, depende muito sobre a descentralização dos poderes de tomar decisão até o nível dos municípios. Porque nós vimos a experiência dos colegas, mesmo do SS Habitat e do Rede da Terra, mostrou que as autoridades locais são mais sensíveis e são mais... são as pessoas realmente indicadas para tomar decisões sobre a melhor gestão dos terras e distribuição dos bens e até acesso dos serviços básicos. O que compromisso do direito de cidade e esperamos que a adoção deste direito no Habitat 3, na semana que vem, em Quito, Equador, vai, acho que, criar uma oportunidade não só para o governo de Angola, mas também os outros assinantes do acordo, realmente, de avançar com as reformas que foram que evoluíram ao longo destas da trajetória destas conferências ao longo dos anos. É uma são passos na linha, na direção de ter mais direitos para cidadãos urbanos, também, claro, não estamos a excluir as populações rurais, mas o foco deste debate é sobre a situação das cidades. Nós podemos olhar para a publicação de alguma, por exemplo, a lei do ordenamento territorial. Mesmo na introdução desta lei, o conceito de consulta pública está incorporado aí, mas os regulamentos como a consulta pública será feita ainda não foram publicados, ainda não. Há muito trabalho ainda para o governo de Angola em termos de regulamentação destas leis. O próprio DW engajou com o Ministério do Urbanismo ao longo dos últimos anos em termos de ajudar na elaboração de um regulamento de gestão das terras nas zonas periurbanas das cidades, baseado com a assistência assessora do Habitat e outros para o regulamento das terras em Angola ser na linha dos compromissos da agenda da Habitat. Então, eu quero dizer que o processo não está completado. Esperamos que vamos ter passos para frente e realmente mais injeção de energia, e estes debates e o foco ao longo dos últimos meses sobre as cidades, e principalmente este mês, do mês urbano, esperamos promover a evolução nestas linhas de direitos da cidade. Ok, finalmente eu quero agradecer. Parece que há pessoas que querem falar, né? Ok, há duas intervenções. De qualquer maneira, vamos abrir a sessão. Por favor. Tem duas senhoras que gostariam de apresentar. Boa tarde, obrigada por pela oportunidade. Eu sou Mauro Vires, sou arquiteto e jornalista. E tenho perguntas e também tenho algum dizer. Queria perguntar ao Sr. Pascoal, quando estava a ver a sua apresentação, queria saber até onde é que vai a inclusão das pessoas ou a opinião para serem propostas tanto as políticas urbanas como a metodologia que é usada para resolver as problemáticas que existem. Deu um exemplo, por exemplo, quando foi a questão de fazenda sabonizanga, que o fórum foi feito mais informativo do que participativo. E na minha ótica, lá está, eu acho que o problema começa logo aí. O cidadão tem que estar dentro do assunto e não ser informado sobre o assunto. Acho que começar logo numa metodologia dessas pode criar problemas a seguir. Depois, em relação à movimentação não voluntária das populações, não é uma pergunta, é mais um questionamento. Eu pergunto como é que populações como pessoas que vivem no Cazenga, no Sabizanga, na Chicala, como é que essas pessoas são retiradas do seu lugar, não é? Onde têm as suas raízes, os seus hábitos, são colocadas simplesmente em casas. Porque a casa não resolve o problema, a casa não dá o saneamento básico, a casa não dá a educação, a casa não dá a saúde. Portanto, antes de pegarmos, e é isso que é feito, as pessoas são agarradas, não é? São colocadas quase como se fossem gavetas e o problema está resolvido. E é preciso dar muito mais do que uma casa às populações. Dar casa não resolve os problemas de base que nós temos, nomeadamente o saneamento básico, a questão da educação, a questão da saúde e mais outros problemas que temos. Depois, outra interrogação que muitas vezes eu faço é a questão dos modelos urbanos que são implantados. Temos vários exemplos de cidades onde este problema de desenvolvimento boom, muito acelerado, faz com que exatamente a população mais pobre seja empurrada para a periferia, essa que não está capacitada para receber esta população, e portanto como é que, digamos, o Estado, as entidades, não tentam controlar ou pelo menos arranjar medidas para atenuar problemas que vêm a seguir, não é? Depois, um bocado, a questão da para o representante da SOS Habitat, que falava há bocado da questão do SEC, e para mim, pronto, a questão do SEC ou a informalidade, não é? É uma questão que caracteriza a nossa cidade. O MUSEC existe em Luanda e nós temos que abraçá-lo, não no sentido de dizer que é uma parcela que deve continuar assim, não é? É uma parcela que precisa de saneamento básico, precisa de escolas, precisa de saúde, precisa de todos esses equipamentos. Mas se nós partirmos o Samizanga, o Kazenga, a Chicala, o Prenda, o Catiton, o Catabor, se nós partirmos isso tudo, uma parte da história de Luanda também é partida, porque foi aí, em muitos desses bairros, que começou o movimento da libertação. Portanto, estamos também a acabar com um bocado da história. E tirar essas pessoas desses lugares é completamente uma violência na vida delas e também na vida da sociedade civil. Portanto, foi esse o meu contributo. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Vitorina Federico, sou estudante da Faculdade de Ciências Sociais. Bem, eu tenho uma questão e posteriormente um comentário. Eu quero saber, a DW já assinou uma agenda, né? E a DW tem uma agenda, e com certeza o Estado também assinou esta agenda. Eu quero saber se as Nações Unidas têm fiscalizado, né, a esses países, se é que têm cumprido com os seus objetivos. Posteriormente, falando do planeamento urbano, né, eu quero dizer que o planeamento urbano lida principalmente com a produção e estruturação e principalmente com a apropriação dos espaços urbanos. E a cidade, o direito à cidade implica que os homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes têm as mesmas oportunidades nos locais onde residem. E falar sobre o planeamento urbano, nós precisamos ter em conta que a questão do planeamento urbano deve proporcionar igual ou uma igualdade em todas as populações que nela habitam. E, sobretudo, a questão das centralidades. Nós vemos que na construção das centralidades há um certo barramento, porque nós dissemos a construção de centralidades, mas nós sabemos de antemão que essa construção não beneficia a todos. Não beneficia a todos, porque os que têm acesso a esses locais são provavelmente aqueles que têm um nível de vida bem mais avançado. E no que diz respeito a esse planeamento urbano, deve-se dizer que num planeamento urbano deve-se eliminar principalmente a questão da dualização, que por sua vez proporciona a desigualdade social. É bem difícil eliminar a desigualdade social, mas pelo menos podemos arranjar formas de minimizar isso, no sentido de que todos aqueles que pertencem à cidade tenham então esta oportunidade de terem o direito à cidade. Porque sabemos nós que o direito à cidade implica, né, para além de uma simples habitação, implica muito mais do que isso. E direito à cidade é ter uma sociedade inclusiva, uma sociedade que tenha interação entre as pessoas, onde as pessoas não sintam-se intimidadas, né, em ter essa interação entre o urbano e a periferia. Porque muitas vezes nós vemos esse afastamento entre o urbano e a periferia, porque nós não temos essa interação, porque ainda nos falta um pouquinho daquele senso do direito à cidade. Obrigada. Muito obrigado. Até quando os cidadãos devem participar? Nós diríamos que no momento que há essa abertura. E quando nós falávamos que os encontros foram apenas encontros informativos, porque o projeto já estava concluído. O projeto já estava concluído, estava na fase da divulgação. Mas nós dissemos não. Teria sido um momento da elaboração, do levantamento da escutação do cidadão. Há sim elementos, no caso da Nação de Zambia e outros países, com conhecimento humanístico, que podem contribuir. Podem contribuir. Muitas vezes o que acontece? Quando estamos no gabinete, pensamos que está ali na comunidade, não sabe nada. Isso é mentira. Isso é que faz com que os nossos projetos não tenham sustentabilidade. Porque hoje está reprovada os projetos elaborados no gabinete sem ouvir os dos beneficiários, porque nessas comunidades têm os seus hábitos e têm também os seus desejos e prioridades também. Então, quando, no momento que abre a dor, no momento que abre a dor. E antes de passarmos a palavra, nós queremos, quero aproveitar e lançar um convite, porque a Mafuta dizia que quando que poderá ser, há espaço, há pessoas interessadas em participar em vários espaços, mas possivelmente não ter conhecimento. Nós, a rede da luta contra a pobreza, estamos a coordenar a organização, estamos a organizar a Conferência Provincial da Sociedade Civil. E vai acontecer no dia 20, na paróquia Santo Antônio, junto à Rádio Igreja. Então, aqui os estudantes estão convidados em participar nesta conferência. Nesta conferência. Também podemos discutir em conjunto, haverá outros temas possíveis que nos interessem. O interesse também dos estudantes. Muito obrigado. Por favor. Eu queria apenas agradecer a intervenção da Cisaltina Abreu e também da nossa colega. Foram intervenções bastante construtivas. A nossa perspectiva é esta, não é, portanto, desde o princípio da criação da solidariedade. O nosso objetivo não era deixar que o Estado fizesse realmente o combate celular contra os mosquitos. Ou requalificar os mosquitos, de fato, eles foram mosquitos, sim. Mas combater os mosquitos não é possível. Mas como vimos que havia uma certa contundência em termos do combate celular aos tais mosquitos, eu sei que propomos um diálogo em termos de que quando as pessoas começam a ocupar, aí é porque há necessidade de habitação. É o momento do Estado aparecer para negociar com as pessoas, fazer alguma listagem e fazer o rodeamento que a pessoa não ocupar de forma desordenada. Aí poderíamos mitigar mais um pouquinho os futuros conflitos. Infelizmente não fomos terminar achado. O que estamos a ver agora é que volta sempre a se repetir o mesmo processo de expulsões, demolições e perda de vidas humanas. Muito obrigado. Sr. Alan, papel das Nações Unidas na agenda. Eu acho que a questão foi a volta do agenda do DW. Eu quero dizer que isto não é uma agenda do DW. DW é um membro do coligação do Habitat Internacional, que é uma rede das organizações da sociedade civil que está a promover o conceito de direito de cidade, mas também o Habitat associou com esta campanha e também várias outras organizações que mencionei. Mas também eu quero mencionar, a arquiteta levantou aquela questão à volta dos modelos de urbanização. E, claro, há vários modelos e eu acho que cada um tem de ser avaliado em termos de aqueles critérios que mencionamos nesta discussão, a volta da exclusão das populações ou inclusão das comunidades, quem está a beneficiar destes projetos. Uns modelos que parece que são opções e são, eu acho que, ser consideradas os xamanistas angolanos são modelos de requalificação. Muitas destas ideias são incorporadas no programa de Getrux. Modelo de criação dos novos cidades ou polos de desenvolvimento, que é o exemplo disso, são as centralidades. Mas há outros modelos que podemos olhar para o Brasil. Rio de Janeiro está a promover um modelo chamado Favela Bairro, que está a incorporar realmente a transformação in situ das comunidades, engajamento, instalação dos serviços nos próprios bairros de periferia, ou museques, sem movimentar as populações. Então, eu acho que podemos escolher ou promover, junto com os urbanistas angolanos, mas não são sempre os urbanistas angolanos que têm poder de decisão. Isto eu acho que é uma consideração importante. Mas nós podemos aproveitar realmente estes fóruns, os debates, para realmente promover a avaliação destes diferentes modelos em termos dos critérios de inclusão, exclusão, quem está a beneficiar. Eu acho que eu não vou responder, parece que é evidente qual é o modelo que nós promovemos, mas eu acho que este debate à volta dos modelos de urbanização, a futura cidade que esperamos cá em Luanda, cá em Angola, é realmente um debate que tem de conseguir a continuar, mesmo no âmbito do novo agenda da Habitat 3. Ok, agora sim, finalmente, eu quero, em nome dos colegas do painel, agradecer a vossa atenção, dispensada durante as últimas horas. Penso que cumprimos com a nossa missão. Obrigado para vocês, mas vou-vos convidar a manter-se aqui na mesa, porque vamos convidar o Sr. Tomás, o representante da UN Habitat, que vai nos ajudar a fazer uma súmula, considerações gerais do nosso encontro. De qualquer maneira, uma salva de palmas para os meus colegas. Gostaria de agradecer, em nome do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, o ONU Habitat, pela possibilidade de a gente ter participado desse evento, de ter participado uma semana atrás dessa jornada que a DW tem feito, né, junto com o nosso apoio, e esse de fato é um outubro urbano especial. Né? As Nações Unidas, ela determinou o mês de outubro como o mês urbano. E o João explicou muito bem as datas que marcam isso, eu não vou repetir, mas esse é um outubro urbano especial porque a gente vai ter também o Habitat 3. E o Habitat 3, que é a Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, ela acontece a cada 20 anos. E ela é determinante para a agenda da minha agência, mas também para a agenda de todas as organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, etc. E nós, né, que trabalhamos com o tema, nós urbanistas trabalhando com o tema, ela é determinante para essa agenda dos próximos 20 anos, que é o que as Nações Unidas e os governos vão trabalhar para implementar. Nessa conferência será assinada, digamos, já será consertada a Declaração de Quito sobre cidades e assentamentos urbanos sustentáveis para todos. Assentamentos humanos sustentáveis para todos, ou a nova agenda urbana. Né? Essa nova agenda urbana, ela realmente gerou-se muita expectativa agora. O direito à cidade do qual foi o tema primeiro do Alan, né? Ele é muito importante porque antes a gente só tinha, né, a gente só tem até agora o direito à moradia adequada. E o direito à moradia adequada, apesar de ser fundamental, né, de ser o direito aí que baliza a luta das três organizações que estão na mesa, ele às vezes, a interpretação dele pode levar a alguns problemas. Então, por exemplo, um governo pode dizer que ele está promovendo o direito à moradia adequada ao fazer uma moradia longe do centro, mas com todas as condições de infraestrutura, né? Como, por exemplo, um bairro como os Anjos, e criando sustentabilidades sociais que não cabem mais no direito à cidade. Então, o direito à cidade, ele consolida uma série de outros direitos que está ligado à moradia adequada, mas que é o direito à oportunidade, emprego, a oportunidade de geração de renda, a educação adequada, mais adequada, a melhor saúde. Em geral, a gente sabe que a luta pela cidade é uma luta por localização próxima às oportunidades, né? Essa é a grande questão. E ali eu gostaria de enaltecer a importância da cidade civil na construção e na implementação dessa nova agenda urbana, e gostaria de parabenizar não só todas as organizações que têm trabalhado em Angola para a promoção da nova agenda urbana, da agenda rápida e agora da nova agenda urbana, e enaltecer as três organizações que estão aí representadas, né? A DW, que sempre foi muito importante para Angola, por ser essa plataforma de internacionalização da voz da sociedade civil angolana, né? Participa da coalizão do Habitat, pôde trabalhar diretamente na inclusão do direito à cidade, na nova agenda urbana. A DW teve um papel fundamental, não só de advocacia junto ao governo de Angola, como a outros governos através das embaixadas que estão aqui representadas em Angola, mas também a rede, né, que luta contra a pobreza urbana, tem o trabalho de base que fazem pela importância que coloca na participação e na promoção dos serviços básicos urbanos, que é uma dimensão aí do desenvolvimento, né, da promoção, e também da SOS Habitat, que trabalha dentro dessa mesma perspectiva, mas mais no resguardo aos direitos humanos em si, um trabalho muito corajoso, que a gente tem que felicitar sempre, é muito importante, e o que mais me deixa feliz em ver, é ver essas organizações de sociedade civil atuando de maneira responsável, né, falando sempre, enaltecendo a questão da legalidade, né, a Constituição, os acordos internacionais no qual Angola participa e ratifica, né, reconhecendo os direitos, que não são apenas o direito positivo, mas o direito consuetudinário que está consagrado também na Constituição, e também enaltecendo as boas práticas internacionais, que é o caso da reurbanização dos assentamentos informais, né, ao invés do reassentamento em outro lugar, que é o que está espelhado agora na Política Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo, que o Enamitar tem ajudado aí o Ministério do Urbanismo e Habitação a desenvolver, né, no âmbito da sua cooperação com a República de Angola. Então, muitas das coisas que estão incorporadas dentro da política, ela foi discutida aqui, né, com a primazia pela requalificação ao invés do reassentamento, que é com base nas boas práticas internacionais e, sobretudo, pelo respeito à legalidade e respeito à Constituição, né, de reconhecer que realmente o direito à habitação e o direito à qualidade de vida está consolidado na Constituição, no artigo 85, se não me engano, que também lá se define muito claramente na política, no decreto de 2011 sobre a política de terras, que a terra para habitação é uma garantia do Estado, né? Então tem uma série de elementos que o próprio governo de Angola, dentro da sua, no quadro da sua reconstrução, da sua construção enquanto Estado, ela também promove. Então, é para e passo, eu acho que a sociedade civil está fazendo o seu papel, e gostaria de convidá-los aos demais eventos. Fiquem atentos aos debates da sexta-feira, que a DW irá promover nesse outubro urbano, e no evento que nós devemos aí promover após o Habitat 3, no Dia Mundial das Cidades, né, que será, o tema será, claro, a declaração de Quito, né, que é a nova agenda urbana. Então, obrigado mais uma vez a todos e espero que a gente tenha aí bons resultados lá no Rastro da Feira.